Sejam bem-vindos ao Melindrado Cast. No Melindrado Cast hoje nós vamos abordar Mad Max. Vamos falar da quadrilogia e cada um dos filmes, e cada um vai dar sua opinião de merda durante aí 2 horas que a gente levou, porque a gente fala muita coisa e a gente espera que você goste da gravação assim tanto quanto a gente gostou de gravar. Bem-vindos aí, a gente tá mais aqui num cast com o nosso time de elite aqui. Jorge, diz oi pra galera. Oi pra galera. Não é pra fazer, falar uma frase de efeito do filme? Tu que montou a pauta, Jorge. Então começa, deixa eu falar, eu sei o que eu vou falar. Então beleza. Então corta aí, 1, 2, 3, vai Jorge. Vai Jorge. Ah, eu falar, pensei que ele ia falar de novo. Ah, meu Deus do céu, caralho. Então vai. Fala, Jorge. Hoje vamos falar da franquia que virou a favorita. Peraí, cara, não ia apresentar a gente? Ah, caralho. Filho da puta, você não é o host é pra apresentar. Porra. Ele chamou o Jorge. O Jorge vai falar uma parada, uma frase de efeito. Isso, cara. E aí, ele vai porra. Cortar isso tudo, cara, depois. Caralho, melhor começar tudo de novo, jogar isso no lixo e começar tudo de novo. Não, o Jorge, ele já te chamou e ficou maneiro, já te chamou e ficou maneiro. Tá bom, Jorge, eu vou te dar o gancho, Jorge, vai. Não, vai, pera. Então fala, porra. Calma, me perdi. Ah, tá, não, calma aí, vai, já sei. Eu não vou cortar nada. Fala, Jorge, por favor. Ah, cara, agora eu perdi o fio da meada. Fala teu cu, então, vai, Harrison. Vai, Harrison, fala aí. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Not. Eu não sei qual foi o pior, o de Jorge ou o teu. Começou de inglês, falei certo? Falou, esse. Falou, mas aqui tá. Eu nunca mais quero te ver na minha aula. Toma seu diploma. Cara, tá doendo. Próximo. Vai, Henry. Ai, isso não, essas lágrimas, não, são. Foi areia que caiu nos meus olhos. Areia caiu nos meus olhos. Ai, não tô chorando. Criticou e foi uma merda igual as outras. Então deixa eu fazer de novo. Começou a falar de lágrimas. Cara, para. Começou a falar de lágrimas, pensei que ia falar uma frase do Blade Runner. Tá, deixa eu fazer de novo então. Vai. Eu não tô chorando. Isso aqui foi areia que caiu nos meus olhos. Areia nos meus olhos. Oi, gente, tô aqui. Henri, na área. Alfredo, fala aí com a gente. Peraí, deixa eu ver o card. Pronto. Oi? Eu não consigo parar aqui. O Harrison falando. Caraca, o Geraldo vai ter trabalho nesse iníciozinho de edição. Cara, apaga tudo, começa de novo. Eu acho que eu vou ter mais trabalho porque eu vou ficar rindo. Tá bom, vai. É pra eu falar um negócio, tá? Deixa eu ver. É. Leite de mãe, é isso que eu tenho que falar. Ai, melhor que esse. Pô, agora foi o meu falar, mano. Cara. Agora eu sei o que eu vou falar pra você não ter vontade de novo. Não, filho da puta. Perdeu a vez. Já era. Vai, Orlando. Fala com a gente. O nome dele era Knight Rider. Lembre-se disso. Caralho. Sempre que olhar para o céu à noite. Foda. Caralho, o mais filme, foda. Ele pega no pescoço do cara. Isso aí. Isso mesmo, velho. Até hoje, cara. Muita tristeza. Tem 10 vida, anos que eu vi esse filme, cara. Eu lembro dessa cena. O cara fala assim: ah. Já vai queimar a pauta? Foi mal. Vai começar. Agora vai. Não, então deixa eu falar rapidinho aqui sobre essa cena. Cara, eu nem falei assim, na minha apresentação. Pode aí, o Geraldo não se apresentou. Não, cala a boca, Harrison. Geraldo, você que é nosso líder, mestre espiritual, se apresente. Aí eu era Orlando, esqueci de falar que eu era Orlando. Fiz essa pataquada. Ai, que bosta. Tu falou o nome dele, mas tu falou o teu, né? Ah, era pra você falar seu nome. Alguém me chamou, que falou Orlando, vai, então se falou. Não, falou Geraldo. Você tá prestando atenção, Orlando? Fora, Mané, eu pensei que não tinham falado meu nome. Falou, pô. Cara, eu vou falar com o Arthur. Vai, desculpa. Então, eu sou o Geraldo. I live, I die, I live again. Aqui o primeiro filme. Pra mim, o primeiro, ele é muito bom, cara. Muito bom. Porra, aquela veia setentista, é um roteiro descompromissado, assim, o que vale é o visual, é o que tá na tela. Porra, bom demais, cara. Vocês são... Peraí, pode falar, vai, fala. Assim, deixa. Aquela parte da floresta, aquela parte que eles estão na praia, na florestinha, na casa da avó dele... Aquilo é um lixo. Não, aquilo é um lixo, cara. Aquilo ali é necessário. Mas... É necessário achar um retardado no meio da floresta? Faz sentido isso. Calma aí. É tão necessário quanto o chefe gay lá dele, sem camisa, quase podando a planta. Quem reviu o filme aí esses dias? Eu revi hoje. Todo hoje. Mundo, pô. Caraca, hoje. Tem 10 anos que eu vi a trilogia. Então cala sua boca. Olha só. É o seguinte. Eu concordo com o Henry em parte. Por quê? Geralmente a gente costuma analisar esses filmes de 70, 80, 90 com a ótica de hoje. Isso. Então, o que acontece? Primeira coisa é contextualizar com a época. Você falar que aquele chefe dele parece o Fred Mercury gay, ou que o parceiro dele parece o cabeção da Malhação. Parece. O parceiro dele é idêntico ao cabeção. Eu lembro. Agora, o que acontece? Você pegar isso e achar escroto hoje, é injusto da nossa parte. Por quê, cara? Na época, aquilo lá era o normal, cara. Aquilo isso era aí, normal. Pô. E o que, eu digo, não, 79, pô, já tinha filme já bom essa época. Tinha... Ah, para, Jorge, caraca, porra, já tinha de volta pro futuro aí, já. Alguém quica esse cara aí. Em 79? Olha, vou te dizer o seguinte, em 79 tinha Warriors, então ele não tem desculpa nenhuma. Nossa, o Warriors era muito doido. O Warriors é bom. Isso, cara, mas... Já viu o roteiro de Warriors? É assim, então. É uma estrutura bem parecida, é descompromissado. As cenas então, mas tem porrada, cara, tem porrada, não é possível que Mad Max só tem porrada no final do filme. Cara, tem um monte de cena de perseguição, tem violência pra caralho no filme inteiro, cara. Isso aí é mesmo. Isso é escroto. Não. Olha, eu tenho certeza que pra época foi um filme muito bom. Não, foi mas muito... eu acho que é um filme extremamente datado, igual o Orlando falou, tipo, a gente vai querer comparar com as coisas de hoje. Olha aqui, você acha o filme ele é meio paradão. Eu botei aqui no Google, filmes de 79, apareceu Rock 2, 007 contra o Foguete na Mostra, isso é uma merda. Só filme bom até agora. Realmente, comparado com os filmes. Vou te falar, o Mad desculpa, Max, desculpa. Mad Max, ele foi considerado um dos melhores filmes de 79, e digo mais, até 98, ele ficou no Guinness Book, cara, como o filme que teve o melhor retorno financeiro em termos de espectadores, cara. Ele gravou com $5 aquela porra, velho. Porra, não é possível. 400 mil. Viu isso? Ele teve um retorno de sei quantos milhões, bicho. 100 milhões. Não foi ele que explodiu Eu posso dizer o... É, aquela van azul da primeira perseguição, da cena que os carros passam pela criancinha, a van que é detonada naquela cena, era a van dele, porra. Isso. Tem uma parada que eu gosto desse filme, pra não parecer que só tô falando mal do Mad Max 1, que é uma bosta. Não é uma bosta, cara, é bom, ele só não é muito bom. Eu gosto muito do lado mecânico das coisas, sabe como é que é? Quando ele vai explodir um carro, ele explode, aí dá uma câmera lenta pra mostrar o carro se desmontando todo assim, mas sabe? Tem que justificar o investimento, né, cara? Cara, isso é muito bom, realmente. E o sabe final do filme, quando o Mad Max, quando o Max fica Mad, Max Combustank. Não é esse o nome dele? Vocês estão rindo o quê, galera? Isso aí mesmo! Fala, vai! Aí o que acontece? Quando ele fica maluco, aí ele começa a sair mancando por aí. Mancando com um monte de 12 na perna, né, cara? Não, tiro que ele toma é de pistola. Não, ele toma um tiro e ainda a roda do... O cara passa com moto por cima do braço dele. Isso, ele fica mancando até o 3, né? O 4 ele não tá mancando. Não, ele continua com aquela É tipo uma prótese que ele coloca isso, fora isso, da perna. Ele tá no quarto filme, não, ele tá com essa prótese. Ele tá? Não reparei. Mas também tá... tinha tanta coisa, mas enfim, a gente fala. Aí quando chega o final, acho que é o terço final do filme, o filme pra mim fica muito bom, porque ele vira um filme de vingança, sabe como é que é? E eu mas gosto de filme de vingança. Vingança, pô. Os 10 minutos não é. Finais. É, os cara, mas antes não é. Mas antes é um cara lá bonitinho, porra, não sei se eu vou ficar trabalhando. Guzi, sei lá. Guzi. Jim Guzi. Não, Guzi é o que transforma as tartarugas ninjas. Ah, é o Uzi. Caraca, mano. É o Uzi, foi mal. Não, e Guzi é nome de... puta que pariu. Guzi, cabeção, é cabeção em inglês. Cabeção. Olha só, caraca. Tô zoando, pô, que ele parece cabeção na Malhação, cara. Não, e, parece mesmo. E é nome de parceiro que vai morrer, entendeu? Porque o parceiro do Tom Cruise lá no... no... Ases Indomáveis também morre, e o nome dele é Guzi. Coincidência, sei lá. Referências perdidas. Porra, vocês são foda. O nome do cara é Max Rokastank, não é Rubastank. Você que falou Rubastank, você tá lembrando da banda, cara. Tá lembrando da banda. Posso falar uma parada que me incomodou no filme? Fala. Vai, fala. O filme é... Ele é lento, assim, em algumas partes, mas a hora de resolver as paradas, eles resolvem muito rápido. Tipo, na hora que esse maluco vai morrer, o... Qual nome desse maluco mesmo? Tipo, fica mó tempão pro cara lá tacar fogo no carro dele. Aí quando não taca fogo, pega fogo, acabou. Não tem a parte do hospital quando ele vai, o Max vai ver o... Porra, sim, queimado, o dele. Isso. Aí fica lá mó drama pra ele mexer no corpo. Aí quando mexe, abre lá, o braço cai, ele morre e acabou, corta a cena. Caraca, cara. Eles têm um corte muito rápido, cara. Eles ficam enrolando mó tempão. Ficou mó tempão pra ele abrir lá. Cara, era o drama. O drama do Max era ver o amigo dele queimado. Quando viu, não tinha mais porque saiu correndo do hospital. Quantos filmes de 70? Rapidinho, Geraldo. E a cena do fogo, cara. O cara tava discutindo com ele, não era nem questão de discernimento, que o cara era no fundo era gente boa. A questão é que o cara falou assim, que bem me lembra, ele falou assim, pô, mas o cara tá de cabeça pra baixo, cara, isso aí é meio humilhante, quer dizer, ele não teria problema em matar o cara em qualquer situação, foi que ali ele achou meio desonroso. Mas assim, também não ficou demorando. Ele... Demorou tipo um minuto, não, cara. Não foi só por isso. Mas eu não acho que é por isso, não. Eu tô falando que na hora de resolver a situação, é muito eles cortam a cena muito rápido. É porque eles tinham que concluir o filme, né, cara? A mulher tá correndo lá. A mulher corre 5 minutos correndo. Tô dando exemplo. 5 correndo, fugindo na hora que ela vai ser atropelada. Ah. Aí do nada ela foi atropelada, o carro passa por cima dela e acabou. Mas essa cena, né, cara? Ela passou 5 cara, essa cena é linda, essa cena é poética. Essa cena é poética, cara. Jorge. Mas como é que você atropelou alguém de meio? Essa cena que é boa, tu não gosta? Como assim? Não, tô falando que eu não gosto, tô falando que o estilo é meio estranho. Tipo, eles. Não, mas. Ficou mó drama pra chegar na hora de resolver. Deixa o Geraldo falar, que eu acho que o Geraldo vai falar o que eu quero falar. Vai, fala, Geraldo. Jorge, quantos filmes você já assistiu dessa época, mais ou menos assim, 75 sei lá, ou até 80? Isso, não sei. Vamos falar assim, esse. não, porque sei, geralmente quando você tem filme antigo assim, pra essa época, eles têm que construir a cena antes da cena acontecer. Aí você vê que as coisas acontecem não no tempo que acontece hoje, igual se você for pegar o último filme do Mad Max, tudo acontece muito rápido. Tem muitos filmes que acontece tudo muito rápido. Nesses filmes eles têm uma construção até acontecer alguma coisa, o cara vai esperando, tem aquela animosidade, aumenta a música e vou matar tipo você. O entendeu? Tax Drive, que é uma bosta. Aí mata corta a cena. Olha, filho da puta! Fala que Taxi Driver é uma bosta. Tá que pariu. Você não me venha me falar de que Taxi Driver é uma bosta. Como é ruim, assim? Cara, ele passa tempo demais construindo, mas o Mad Max não. Ele tem o drama necessário pra construir. Não, peraí, calma. Você tá dizendo realmente que Mad Max é melhor do que Taxi Driver? Vocês estão me deusando o filme demais. Eu vou falar uma parada aqui. Eu já disse que a parte do meio do filme é uma merda, mas o começo e o final... Pô, cara, aquele começo do cara, o cara, o Knight Rider, como diz o... Eu tô tentando dar um kick aqui no Harrison da conversa, não consigo, peraí. O Knight Rider saiu quebrando todo mundo no meio do caminho. Aí vai, ah, eu sou o Knight Rider. Aí quando ele vê o Interceptor, cara, ele começa aí ele a chorar. Ele vai e bate. Ali, ele começa a chorar. Tá muito maneiro aquilo ali, cara. Sabe por que ele começa a hesitar? Sabe por que ele começa a hesitar? Eu não entendi, ele viu que era o Interceptor, porra. Não, porque ele hesitou quando o Mad foi contra ele. E ali ele perdeu, assim, ele hesitou, perdeu, sacou? Hesitou, perdeu e ele, tipo, entrou numa paranoia, caraca, quem sou eu? Eu sou o Knight Rider, mas eu não posso fazer uma merda dessa de hesitar. E aí ele fica fraco, mentalmente fraco, e bate, entendeu? Por o isso personagem... ele começou a chorar? Começou, ai meu Deus, eu tô... Pra mim era o seguinte... Eu tô fudido, tava... meu pito não sobe mais, não sei o que tá acontecendo... Esse, é, seguinte, filme, esse é um filme que eu acho que vocês estão endeusando demais, cara. Ele é não, muito. Não, Jorge. O 1 é tão bom assim. Só fica bom depois que a mulher dele morre. O final do 1 é bom. O meio é uma merda, mas não quer dizer. 10 minutos só bom. Só tem 10 minutos bom nesse filme. Então é um curta. O filme é um curta. É isso. Quando der, eu falo aí. Eu também gostaria de dar minha opinião. Vai, dá pra ver. Tá sendo cortado aí. Eu vou pegar uma cerveja, continua falando. Tá, ok. Então vamos lá. Olha só. O Mad Max, primeiro, é um filme da década de 70. Tem toda uma influência do cinema de contracultura de Hollywood, cara. Se você vai ver Easy Rider, filmes da contracultura norte-americana, você vai ver que é um roteiro descompromissado. O que vale são a sequência das imagens, a ação na tela e nem tanto a história. A história é colocada em segundo plano. E olha que Mad Max tem uma história, porra, bem trabalhada. É um policial que tá combatendo gangues nas rodovias lá do interior da Austrália. E ele vê o sistema jurídico lá não funciona porque o cara... arruaceiro, estuprador, e ninguém aparece no julgamento, e o cara vai livre, entendeu? Tem toda uma construção de mundo ali, do enredo, e pô, vocês falando, filme é muito arrastado, cara. Cara, assim, tem que ver com uma outra ótica, não é filme de Michael Bay, não é filme de James Cameron, é outra parada, é outra vibe. Mas uma coisa você tem que pelo menos admitir, Jorge. O filme pode ser chato como for, mas ele tem umas cenas épicas muito boas, cara. Porra, com certeza. Aquela cena final que ele algema a perna do cara e dá um serrote pra ele. Então, uns 10 minutos de finalização ali que são bons. Verdade. E essa cena é maneira, cara. Ela é referenciada, foi referenciada nos Jogos Mortais. Porra, Jogos Mortais copiou isso escrachadamente. Olha só, eu tenho a minha opinião assim, é a seguinte. Eu acho ele o pior dos quatro. Mas ele realmente... ele é o segundo pior. Três já... Mas sabe qual é o problema do 3? Quando a gente falar de chegar do 3, eu vou falar. Mas é que eu tenho umas memórias muito, muito afetivas com esse filme. É foda. Mas enfim, o 1... Vai, continua. Ele tem uma sequência de coisas que são fodas, mas elas são coladas por cenas muito chatas, cara. Aquela cena da floresta não tem sentido nenhum, cara. Não tem. Eu posso falar aqui rapidinho? Ah. Fala aí. Ah, lá. Não, eu concordo grande parte disso aí com o que o Henry falou, concordo com algumas partes que o Jorge também falou. Assim, o filme, cara, ele tem... Mas com o Alfredo não, né? Com o Alfredo também. Não, porque eu falou que esse é o melhor, cara. Não. Porque assim, cara, por causa todo esse lance que a gente falou de problemas orçamentários que o filme teve, que o cara até que teve que usar a van dele, o Jorge Miller teve que usar a van dele lá, eles pegaram várias viaturas que eram da polícia australiana lá, sucateada, pra ficar fazendo cena, e depois pintavam ela de uma outra forma pra fazer em outra cena, a mesma cena, e 20% das cenas que estavam previstas pra acontecer foram cortadas. De repente, isso até explica um pouco esse final um pouco mais... Assim, vamos lá, temos que resolver logo isso aí pra encerrar isso, logo o filme. Isso. Porque o que acontece, cara? Primeira coisa que eu queria falar, cara, é a gangue do Eduardo Dussek, cara. Porque aquele cara lá é igualzinho o Eduardo Dussek, cara. O líder da gangue dos motoqueiros, cara. Esse cara, a gente chega... Eu não peguei a referência. Eduardo Dussek, cara. Eu vou jogar depois. Serve um café pra mim, o mundo acabou. Fez Chica da Silva. Bota Eduardo Dussek, vocês vão ver quem é aí. Ele é um Eduardo Dussek sofrido. Ele fez Chica da Silva, ele. Ah, eu botei ele aqui, não faço ideia de quem seja. Cara, eles chegam na cidade, aquela gangue de motoqueiro badernista, é isso aí, vamos lá, vamos quebrar, porra, a gente tá aqui pra zoar mesmo. Aí os caras saem, a primeira atitude dos caras é dois machos se agarram, começam aí a fazer uma valsa, o outro que parece ser o namorado do Eduardo Dussek, começa a limpar ele e ajeitar o cabelo, o outro, tipo assim, tem uma mulher na cidade, mas não, os dois caras entram com um cara pra dentro da loja, e essa é a ideia do badernista do cara, aí tipo assim... Pegam o cara que é o dono da estação, porque a princípio o que eles foram fazer? O Knight Rider era um cara que tava escapando da custódia que ele tava lá, Ele tava sob custódia, escapou, pegou um carro dos caras que perseguiam lá e foram atrás dele por causa disso. Era isso que levou os caras à perseguição. Diz aí, Orlando, você acha que esse estilo assim desses caras não era mesmo uma brincadeira com esse negócio de glam rock? Porque tá todo mundo o tempo todo naquela roupa de couro, cabelo colorido, sabe? Mas na década de 80, cara, é aquele estilo ali, todo mundo achava que os punks iam dominar o futuro, cara. Aquele estilo ali, cabelo pintado, roupa de couro. Por isso que a maioria dos filmes daquele tempo é o pessoal, os vilões se vestem daquele jeito, cara. O próprio The Warriors, por exemplo, que vocês citaram aí, as gangues lá que parecem... Aquele filme, ele parece que foi feito para vender videogame, cara. Porque é tipo passando de ponte. Só andando. E eles vão ter que passar por gangues. E as gangues são isso aí, cara. É quase um RPG aquele filme. É isso que o Geraldo falou. É uma parada meio estilo glam rock que tinha na época e tudo mais. Eles vêm voados, eles atropelam a mulher e a criança a ponto de matar o garoto na hora e a mulher ainda ser levada pro hospital. Mas não acontece nada com as motos, as motos passam reto. Nada. Não dão bambeada, eles continuam andando normal, bicho. Suspensão de descrença. Aparece ele dando uma quicada. Aparece depois, quando aparece o calçador quicando, a moto tá. Não acho, não, velho. Era pra ela ter virado contra a cidade. Jorge, pro impacto desse, cara. No impacto, não, eu sei, mas tô falando, ele aparece. Era pro cara ter caído da moto, velho. No mínimo, mas tudo bem, isso aí que o Henry falou. É a suspensão de descrença, porque de repente bateu nela e ela saiu voando e ele continuou o caminho, pô. É, cara, é assim. O braço dela, velho, cacete. Num plano geral. É o quê? Quando ela tá no hospital, ela tá sem um braço. Não, eu não lembro disso, não, cara. Quem arranca o braço, ela arranca o braço daquele cara que joga uma corrente na vanzinha, ué. Jorge nem lança o braço, é a mão do cara que fica presa. É. Depois vocês veem aí, quando ela tá toda enfaixada, ela tá sem um braço. Deixa eu abrir aqui de novo. Não tá debaixo dela, não, Não, não, bora. Fala aí, Ron. Vai, continua, então, porra. Concordando totalmente com o que o Henry falou. Isso aí é uma cidade que, tipo assim, no filme não tem uma introdução que, tipo, dê um plano de fundo pra você saber o que acontece. Tem que subentender o que tá acontecendo. Você vê que tipo assim, a ordem que eles têm na cidade, aquele chefe de polícia, eles tentam manter uma ordem num lugar onde não tem mais ordem estabelecida. Tipo, o governo caiu, foi pras favas. Mas na verdade, cara, assim, minha opinião, isso você só subentende depois que você vê a introdução do 2. Porque o primeiro não explica nada. Olha só, o primeiro e não é tem. É por isso que o segundo é melhor. Não tem exposição dessa situação, mas pela ambientação você consegue captar isso. Porra, mas o Rio de Janeiro delegacia... A delegacia é uma zona, cara. Aqui também é uma fodida, cara. Vou te falar que aquela pista. Então quer dizer, então daqui a 10 anos a gente vai estar vendo um verde. Não, e até aqueles policiais que estão lá, cara, que são os parceiros, os parceiros do Mel Gibson. O chefe é o Fife, né, cara? Agora sim, até os caras que são parceiro dele lá, da polícia rodoviária, os caras já não são os caras mais ordeiros do mundo, cara. Os caras são, tipo assim. Os caras são os bronze. Sim, vocês perceberam quando eles convenceram o Max a não se demitir? Eles mostram o Interceptor preto lá. Um deles começa a pegar no mamilo dele. Não. Que porra foi essa? Não parei pra prestar atenção nisso, não. Um dos mecânicos começa, olha aqui, o Interceptor preto, ele fala, então bora ver como é que é esse carro. Aí um começa a pegar no mamilo do Mel Gibson. Vai lá e fala assim, ataque de oportunidade, pô. Tem uma parada nesse primeiro filme que eu não vi necessidade. Eu não vi necessidade de ser passado no, tipo, no futuro. Não tem tantas coisas assim. Mas nos anos 70 o mundo não era assim na Austrália, você só não, sabe cara, que o futuro, não. Você só sabe que aquilo é no futuro por causa do 2, cara. Se não, ele fala. Futuro... Alguns anos à frente. É. Mas aí não tem motivo, tá quase tudo normal, só tem as roupas e o aparelho. Jorge, é reto. É retrofuturista. É retrofuturista. É como as pessoas do passado imaginavam o futuro. Hoje, se você fazer, tipo... Não, pega o Metrópolis e de 1930 eles imaginam o futuro de outro jeito, porra. Então, caralho, imaginava o futuro diferente. Meu Deus do céu! Eu tô falando que não tem sentido do filme se passar no futuro, que não tem nada mostrando ali que é... Mas nos anos 70 não tinha punks nas ruas. Atropelando a galera, cara. Por que tu tá falando? De que ano é o Akira? 86. Então deixa eu falar o que eu ia falar. Então tá, ignora o que o cara fala assim, alguns anos à frente. Ele não botou num futuro distante. A gente não sabe como é que vai... Podia ser passado na época presente. Não, mas independente, eles não informam nada disso no filme. O filme é simplesmente jogado assim pra você, você tem que entender tudo assistindo o filme. É isso que é o primeiro filme. Jorge, você preferia que eles falassem assim, igual, vamos colocar, Double Dragon. Nossa! Los Angeles 2007. E aí... Puta merda. Não é nem 2007. Ou nem falassem isso, tipo assim, o Mad Max passasse bem assim, tivesse um garoto vendendo o jornal e falasse assim, ei garoto, que dia é hoje? É 25 de fevereiro de 2079. Sai fora. Porra, cara. Não, na verdade, eu não tô falando muito... Cara, não dá. É melhor do jeito que tá. Não explicar muito. Né? Eu tô falando do ano. Eu tô falando, não tem... Tipo, se cortassem aquela parte do começo que ele fala que é mais uns anos no... Ô, Jorge. No futuro. Ninguém ia perceber, Jorge. Ninguém ia perceber, então. Não ia fazer diferença. Ô, Jorge. Não faz diferença nenhuma. E a minha visão... Fala, Jean. Não, e tipo assim, Jorge, e se... O Mad Max, na verdade, foi numa dimensão paralela. Putz, grilo. Olha, e agora sim. Interestelar, vamos embora. A dimensão do amor, né? Fala, Orlando, desculpa. Quanto não tem necessidade do cara chegar lá. É a versão. Não tem nada do filme que remete a alguma coisa assim mais pra frente no futuro. Ô, Jorge, posso falar assim rapidinho? Eu acho que isso aí, cara, tá, é uma bola pra ser levantada. Só que não faz diferença nenhuma pro filme, cara. Porque a história do filme, eles não estão querendo lidar diretamente com como é que vai ser o futuro. Eles botam que, tipo assim, alguns anos à frente, pode ser que o mundo esteja uma merda. E nesse mundo que está uma merda, existe uma gangue de badernistas que foram buscar o corpo de um líder dele. E nesse caminho, eles esmerdalharam. Por conta da esmerdalhação deles, um deles foi preso. Só que ninguém foi testemunhar. Logo soltaram os caras. Um ficou raivosinho, partiu pra cima dos caras. Os caras falaram que iam se vingar. Foram lá, mataram o cara. O parceiro dele ficou irado, foi atrás dos caras lá pra prender. E nesse meio tempo, a mulher dele quase foi estuprada. Matam a mulher dele e o filho dele, e ele fica revoltado porque tem que vingar o parceiro e a mulher e o filho dele. Vai se fuder, mas vai matar todos eles, e assim acaba o filme. Eles planejaram, cara, o filme pra terminar, ao meu ver, pra terminar naquele filme ali, sem nenhuma noção que ia ter um 2 pra poder explicar o primeiro. E o 2 ia terminar sem ter uma explicação que ia ter um terceiro. Ele faz sem acreditar que aquele filme vai dar esse sucesso que deu estrondoso, cara. Mas é porque na época... Mas ele foi... Acabou que foi. Na verdade foi isso. Aí, porque ele não tinha verdade, noção. 400 mil. Ele pegou e falou bem assim. Continua. Tanto que o primeiro é uma produção é da Austrália. O segundo já tem coprodução com os Estados Unidos. Até da Warner. Ele usou quantos milhões pra produzir o filme? 400 mil. Ele ganhou 100 milhões no mundo inteiro de gross. Sim, até 98, até 98 era recorde. Era recorde durante décadas. Durante décadas. No segundo, a Warner entra pra produzir o filme. É por isso que tem isso. Ele pode fazer aquele contexto aí todo. Aí tem o cara da Warner, ele fala bem assim, pô, agora você fez um filme bem legal e tal, vamos fazer agora um filme for dummies. Aí põe assim, é futuro, não sei lá o que, parará, entendeu? Não, lembrando... Entrou o cara da Warner e falou, você fez um filme que podia ser bom, agora vamos fazer um filme que é bom, de verdade. Não, aí isso que eu ia dizer agora. Lembra? Tanto sucesso assim nos Estados Unidos. Os produtores da Warner acharam uma boa ideia. O americano sabe não sabe de bosta. Não, eu imagino. Peraí. Eu imagino. Caralho, o diretor lá da Warner chegando e falando assim: cara, esse cara é muito visionário. É, pode muito ser também. Porque é o que acontece? Tanto esse primeiro filme não fez sucesso nos Estados Unidos, que o segundo filme, na Austrália estavam chamando de Mad Max 2, e quando foi para os Estados Unidos, virou o Guerreiro das Estradas, não é isso? Não, seja, Porque os americanos não faziam ideia de que tinha o primeiro filme, ou seja... Não, e detalhe também, desculpa te interromper, Harrison, que tiveram que redublar a voz do Mel Gibson, porque achavam que o sotaque dele nos Estados Unidos ia ficar muito compreensível. É igual o sotaque do Arnold Schwarzenegger. Olha, eu vou te falar que eu vi em inglês e realmente o negócio tá complicado. É mesmo? Eu acho engraçado a coroa lá, a avó do Mad, falando chá com um sotaque australiano. É TA. Eu vi todos dublados e que galhofa, cara. Também vi dublado. Não, porque é engraçado, porque o primeiro filme, o cara começa já assim, Mad Max. Versão brasileira era do T-Shirts. É isso mesmo. Caraca, aí no segundo acho que deram um toque, cara. Quem é o dublador do Mel Gibson? Aquele cara que sempre dubla ele ou é outro? Isso, não, acho que é o maluco. Não, é o maluco que faz o. Ah, qual o nome daquele maluco do Duro de Matar? Bruce Willis. Eu odeio o que isso acontece. Não, pô, faz caralho, tu escutou? Acontece. Tu escutou, cara? Que eu falei? Perguntaram quem dublou. O mesmo cara que faz a voz do Bruce Willis, cara. Morreu esse cara já, eu sou. Já morreu, já é o filho dele que dubla agora. Vem cá, posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos anos vocês viram o Mad Max? Vocês lembram? Eu vi hoje. Primeira vez? Exato. Pelo amor de Deus. O primeiro filme eu vi, essa merda passava o tempo todo no SBT e vocês vieram ver hoje, cara? Eu vi ontem. Não, cara, eu vi em 90 e pouco. Eu vi em 90... Oito anos. Caraca, eu tinha. Caraca, que desgraça. Eu vi o 3 primeiro, porque eu vi no curso de inglês. Que a gente tá aprendendo inglês. Sério que ninguém nunca viu no SBT, cara? Sério que eles te passaram esse filme pra você aprender inglês? O 3 passou. E passaram o Fantástica Fábrica de Chocolate, velho. Não, é porque a minha escola era hardcore, velho. Olha só. Belém do Pará, né? Belém do Pará, o porra. Era lançamento na época. Botou... Não, e fora que também era próximo deles, né, cara? Mad Max, Pós-Apocalipse. Eles falaram, isso aqui é o interior. O pessoal olhava pela janela e dizia, olha, tá acostumado aqui. O pessoal olhava pela janela e tinha dois caras dançando, vestido de couro, sabe? Eu vou te falar que isso não tá muito longe do que eu já vi. Fala, desculpa. Eu vi o 3, eu aluguei o 1 e o 2, aí eu achei uma bosta. Aí eu vi o 2 e fiquei maluco. Ah, pelo menos isso, né, cara? Eu lembro, quando eu vi esse filme quando eu era criança, eu tive uma estranheza, porque mesmo criança, eu sabia que só na Inglaterra que o volante, na minha cabeça, né, só na Inglaterra o volante era do lado direito. Não, Harrison, não, eu não sabia disso, cara. Eu sabia, porque, por causa do Mr. Bean, cara. Não, eu também sabia, por causa das 07. Porra, a gente passava a vida toda vendo o volante do lado esquerdo, e sabia que era do lado esquerdo. Quando eu vi o lado direito, eu sabia que era na Inglaterra por causa do Mr. Bean. Quando eu vi esse filme... Quantos anos tu tinha, cara? Ah, nessa época eu tinha tipo uns 6, 7 anos, cara. E tu já sabia disso, cara? Ah, mas eu vi por causa do Mr. Bean, cara. Eu era meio retardado quando era criança, cara. Não tinha esse tipo. Aí o que acontece? Ah, eu prestava atenção. Pô, Harrison é o nosso pequeno mestre, cara. Quando eu vi o meu Gibson, que eu já conhecia ele também, eu pensei assim, porra, criança, eu não tô entendendo por que, que esse volante que é do Jesus? Lado direito, cara. Por que Jesus tá batendo isso com as pessoas? Jesus. Aí eu achava estranho, porque eu olhava assim, caraca, por que, que esse volante é do lado direito? Se é com o Mel Gibson, é nos Estados Unidos. Por que que é na Inglaterra? Eu achava foda isso, cara. Por que você faz isso, Mel Gibson? Eu queria ter o cabelo do Mel Gibson naquela época. Eu não, que horror. Cara, e vocês sabem que o Mel Gibson, ele por pouco não entrou no filme, que os caras estavam procurando um cast, um cara meio bruto e tal, ele só entrou porque acho que numa noite anterior do teste dele, ele brigou num bar e machucou o rosto com uma cicatriz. Ele foi escalado pra fazer o filme. Ele tá com uma cara de garoto fudida, cara. Ele tem uma cara de criança, muito. Nossa, ele tá com uma cara de crianção. Ele parece o Bruno Gagliasso, cara. Mad Max, Bruno Gagliasso. E cabeção. Bruno Gagliasso, cabeção. No cabeção já pode móvel. Já pode botar na montagem já o Gagliasso e o cabeção. Como O chefe dele era aquele cara que fazia o Pasqualete do Malhação. A cena mais foda pra vocês? Pra mim. Eu falo. Deixa eu começar. Então aqui fala. Ele vai se demitir da polícia. Que o cara tá de avental podando as plantas e pede pra ele. Essa é a cena mais foda pra você. Não, caraca. vai embora. O cara fala, vai embora. Não, volta. Não, vai embora. Não, volta. Ele fica isso 5 minutos. É porque ele queria comer o Max e não tava tendo coragem. Cara, É sério isso? Essa é a melhor cena pra você? Então, fechou, ok. Harrison, qual que é a cena mais foda pra você? É a cena final da Serra, que ele algema o cara no carro, bota a gasolina pra pegar fogo, com tipo um conta-gotas, né, perto do bagulhinho pegando fogo. Aí o cara diz assim, você tem alguns minutos aí... 10 minutos. Você tem 10 minutos pra serrar a algema, mas você vai ter bem menos se serrar a perna. Então fica contigo. Aí ele vai embora, aí o carro, ele pega o carro, mete o pé e só vê a explosão de longe. Tipo Power Rangers, o final é muito bom mesmo. O final é muito bom mesmo. Os 10 minutos finais são bons. São excelentes, né? Henry, tá. Vai. Ah, cara, a cena do atropelamento da esposa do Max, cara. Aquela cena é muito bem dirigida, cara. Os cortes de câmera, o que ele escolhe mostrar e o que ele escolhe não mostrar. É, essa cena é muito poética, cara. É foda, foda, foda. Olha, só complementando o que tu falou, a melhor coisa, eu acho, dessa cena é que ele resolve mostrar o sapatinho da criança, né, isso, cara? A romance é muito foda, cara. A cena foi boa, cara. Falei que a resolução foi rápida. Vocês que viram recentemente, me tiram uma dúvida aqui. É nesse filme, eu acho que é nessa cena que o Mel Gibson vem correndo de pijama branco, sei lá, tá com roupa de dormir. Caralho. Não é um pijama. Não, ele tá com uma calça, uma camisa branca. É, isso aí. Não é um pijama, Harrison, como assim, cara? Tipo, sei lá, tipo aquelas roupas que, ó, aqueles, como é que é? Qual é o nome daquilo? Caçarola? Como é que é? Cerola? Pô, tá. 79, né, cara? Década de 70 não é, assim, não é o referência de moda, né, cara? Tá bom. Vai, quem é o próximo? Aí, vai, fala. Você, Alfredo. Eu? Tá bom, sou o próximo. A cena mais foda pra mim... Eles falaram duas cenas aí que eu achava muito foda. Eu já ia falar aquela do atropelamento da mulher do Max, acho foda mesmo. Mas eu ia falar a melhor coisa pra mim, que me deixou mais marcado quando eu vi esse filme, foi o Knight Rider chorando. Perdendo as estribeiras, cara. O cara tá lá de repente, tipo, vai. Eu não entendia nada que ele fala, que teve um filme sem legenda no início. Cara, pra mim aquele filme, nessa parte, tava acabando a droga dele, ele tava entrando naquela fase de depressão. Impossível, cara. Dava impossível de entender. Quando ele vê, o cara começa a chorar. Nem a mulher do lado dele tá entendendo o que ele tá falando. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Aí, olha o que tá acontecendo comigo. Devia ter ouvido minha mãe. Aí ele vai lá e se explode lá na parada. E o olho dele dá aquela regalada, não é? Como será? É olho. Pula, caraca, pra... Não. Sim. Isso é na hora que vai bater... Sem sentido essa cena do olho, cara. Parece aqueles bonequinhos de silicone que tu aperta e ele olha pra fora. Na hora que a moto vai bater com o caminhão, é tipo assim, vai lá, o olho salta pra fora da árvore. Não, é isso que eu ia dizer agora. Teria sentido se esperasse o atropelamento pra ver o olho esbugalhando. Mas não, o olho esbugalha antes, né? O legal é que dá pra ver o boneco passando por baixo do caminhão. Quem te garante que era um boneco? Quem garante que não era um dublê? Ele não tinha dinheiro pra comprar boneco, não, rapaz. Não, pô, tá mal feito pra cacete essa parte. Tá bom, próximo, quem é o Orlando? Vamos lá. Cara, pra mim as melhores cenas foram essa que o Harrison e o Henry falaram, cara. Agora, tendo que colocar alguma outra, é sem dúvida na hora que o Eduardo Dussek, ele pega a cabeça do cara maquinista e poeticamente fala pra ele, o nome dele é Knight Rider. Lembre-se disso toda vez que você olhar para o seu cliente. Eu lembro do seu cara. O maquinista fala tipo assim, ah, pobre infeliz morreu. Aí o cara vira assim do nada, põe a mão no pescoço dele e fala assim, o nome dele era Knight Rider. Caraca. Knight Rider. Pra mim essa é melhor, cara. Eu queria dizer o seguinte, cara, resumindo assim, não sei se você... Não, vai, segue ele, depois eu falo. É, o Geraldo agora, sua melhor cena. Não, me corta, já me cortou mesmo. Não, eu ia falar só que eu achei esse filme uma bosta, cara. Esse filme... Tá, antes de passar pra essa parte, deixa eu falar a parte que eu mais gostei. Na hora que os caras chegam, eles fazem uma coisa que eles fazem em todos os filmes, sabe? Tipo assim, quando tem várias máquinas juntas, assim, várias motos, vários carros, o cara fica, levanta a mão e fica girando o punho assim, que todo mundo acelera. Aí depois eles saem e falam bem assim, a gente veio aqui pra pegar o meu amigo. Eu falei assim, mas não chegou nada aqui, só chegou vários caixotes e um caixão. É o nosso amigo. Ah, pra mim isso foi a melhor parte, desse caralho de foda. Mostra, cara. De merda. Dramático, dramático. Isso mais a cena que o Jorge falou do Fifi querendo pegar o Max. Essa parte eu ri muito, cara, essa parte. Cara, na hora que eles saem do negócio, fica um empurrando o outro, eu empurro você. Não, mas aí eu te empurro. Eu fico, caralho, que merda é essa? pra que isso? Aquela narração do início do Mad Max 4 cabe muito bem. Eu não sei se eu que sou louco ou se é o mundo. Tá maluco, cara. É muito doido o mundo ao redor do Max. Desde o primeiro. Não, mas então vamos fechar essa bosta desse filme horrível. E, gente, vamos começar pelo Jorge. Jorge, de 0 a 10 robôs gigantes, não. Pera aí. De 0 a 10. 10 melindradas. De 0 a 10 melindradas. Boa. Olha aí. De 0 a 10 Jorge fala pouco, mas fala bonito, vai. Nossa, isso é muito. Quantas melindradas merece esse filme? 6, só por causa dos 10 minutos finais, que o filme é muito ruim, datado. Muito ruim merece 6? 6. O Jorge é bondoso. É bondoso, a pessoa bondosa. Harrison? Cara, 7. 7 por causa... Não, peraí. Acho que 6 também, cara. Vou com o Jorge, mas por causa do meio, cara. O meio é realmente muito ruim, mas vale passar na média com 6. Isso porque tu gostou, né? Não, cara, é que nem eu falei, cara, o meio do filme é muito ruim, cara, mas o começo é muito bom e o final é melhor ainda. Tá bom, vai. Eu só acho que não é bom. Hein? 9,5. Porra! Sacanagem. Não, então... 9,5, olha só. O filme... Eu vou reassistir esse filme. É referência no estilo, é muito bem dirigido, é original pra caralho, entendeu? Mudou, não dá pra dizer. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, já que você falou original, eu lembrei. Todo mundo fica falando que o George Miller falou que se inspirou nos filmes westerns pra gravar as cenas, né? Mas eu me lembro de uma entrevista com ele que ele falou que a principal inspiração dele foi um filme chamado Garoto e Seu Cachorro, né? Que era um filme de 75, que tinha uma explosão. A Boy and His Dog. Isso, uma explosão atômica, matava todo mundo, só sobrava o garoto cachorro caminhando. Caralho, né? A gente falou disso no último cast. Falou? Garoto e Cachorro foi. Falando. No fim do mundo. É pra você ver como é que o Harrison ouve o cast depois de semana, Geraldo. Eu ouvi tudo, cara. Você se entregou. Não, sabe o que acontece, cara? No último cast que eu ouvi, eu fiquei tão irritado com o fato do Orlando não conhecer a sua lenda que eu não ouvi, que eu não consegui mais prestar atenção em mais nada. Sério mesmo? Isso foi no final do cast. Aí falou. Não vou falar mais nada. É bom, pra terminar aqui, porra, o filme é muito, muito genial, assim, cara. Eu acho. Tá pegando pesado. Eu acho o filme do caralho mesmo. 9,5 é uma ótima nota. Sabe por que eu respeito a opinião? Com certeza é uma ótima nota. Não, sabe por que eu respeito a opinião do Henry? Porque vocês vão ter que respeitar a porra da minha opinião quando eu falar de Interestelar. Agora, Alfredo, fala. Tá bom. Sem falar que eu tenho curso de cinema, tá ok? Porque eu sou inteligente. Vixe. Olha a falácia. Uma falácia. Falácia da autoridade. Ah, precisa fazer mais. Precisa fazer mais um. Faz melhor então, Henry. Ai, que bosta. Mas o Henry falou que é original, é referência. Sabe quem que é original, é referência e faz coisas novas? Putas. Eu ia falar o Romero Brito, mas vai, Alfredo. Tá bom, vai. A minha nota é 7, não é 6, não. É porque eu tenho a mesma opinião que o Harrison e o Jorge, mas eu acho que o final do filme é muito bom mesmo. O 7 é só pelo final do o início do filme, que o Knight Rider começa a chorar. É ruim. E eu gosto daquele zoião lá, né? E o final é muito bom mesmo, porque parece que pega engata uma parada que eu não queria que o filme acabasse, sabe? É mesmo, pior que eu concordo, quando a mulher morre o filme fica excelente. Dá um engatado porque ele parece, e aí tu vê, por mais que o Mel Gibson tivesse uma cara de moleque, tu vê que ele é um... Era cara, ele não verte uma lágrima. Mas a cara dele dá uma endurecida, naquele momento ele envelheceu, Geraldo. Ele fica estático, ele fica estático. A cara dele antes era garotinho, ah, não sei, né? Vai lá beijar a mulher dá um beijo de boca fechada e dá de boca aberta, é horrível isso. Aí o que acontece? Mas quando ela morre, eu não sei se o Jorge Miller chegou e deu umas porradas na cara dele pra ele atuar, mas ele ficou com a cara fechada, envelhece, tu vê que o cara envelheceu por causa daquele evento. Isso é muito foda. Pode crer. Isso é muito foda. Tanto que quando o cara que tá falando com o moleque lá pra cortar o, ou a gema, ou a corrente, ou o braço, não é o mesmo. Percebe, na mesma hora que não é o mesmo homem que começou o filme, que queria sair pra ter uma vida, nada, ele mudou, não tem mais nada ali. Caralho, Alfredo, que foda. Isso, pois é, agora. Isso merece um 7. Eu vou assistir o filme de novo. Orlando, fala aí, o que você achou? Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o Henry, com a análise que ele fez, até porque ele é mestre em cinema. Ele é verdade. Eu concordo completamente com o Henry nesse aspecto da originalidade, da direção do cara, de saber fazer um filme com tanto de recurso que ele tinha, ele ser tipo uma referência nesse tipo de filme. Agora, cara, eu não posso ignorar isso só pra, tipo, parecer culto. Não tô falando que esse é o caso do Henry, porque ele assistiu na época e assistiu... Até porque eu não pareço cult, eu sou. Porque eu sou inteligente. Nossa senhora. Eu assisti o filme ontem, cara. Então eu vou analisar. Eu não vou botar. Se eu botar na época, eu não tenho como pôr, porque eu não tava na época. Eu vi hoje. Eu achei o filme uma bosta, cara. O filme tem momentos bacanas da percepção. Não, é o que eu tô falando, se você não me interromper. Teve os momentos dele bacana, tá? Babá, engraçadinhos em alguns momentos. Não sei se era pra ser engraçado. Mas o filme, cara, em si, pra mim, foi muito ruim. Eu achei muito ruim. Foi difícil de assistir, mas eu fui perseverante e consegui terminar o filme. Cara, eu dou 7 milindradas, né, Jorge? É isso? Porque foi ruim, né? A nota foi mais alta do que a minha que você. O 7 que eu dei é só em consideração a, tipo, a época que eu não vi a obra e pela referência que ela é, cara. O que ela desencadeou depois dela. Porque o filme em si, eu analisando por hoje, eu chamo bosta o filme, cara. Só uma última questão. Vocês entenderam por que eles fazem aqueles ele e a mulher dele fazem aqueles sinais? Acho que aquilo ali é Libra, não? É Libra, velho. É Libra. Mas tem algum motivo? Tá falando louca não, por você. Sou louca por você. Não tem nenhum motivo, algum, não. É uma referência ela com é, o Ned. Ela é professora ou ela é... Não, é mais ou menos assim. Ela tava de cara fechada, ela não queria falar nada. Aí ela fala um negócio assim pra deixar ele meio puzzle, assim, sem saber o que falar. Aí ela fala assim, eu gosto de você, seu babaca. Tipo, Mad about. Mas fala aí, Geraldinho. Não, mas você não falou a sua nota de 0 a 10. Falei, pô, 7? É, 7. Ah, desculpa aqui, mandaram uma mensagem aqui pra mim. Não, é que eu tô prestando mais atenção em vocês falando, é que vocês são tão bonitos. Não, o é mais interessante que a gente, né? Não, Cala sua boca. Será que você sabe usar eu ou não? Já sabe que ele vai cortar, né? Já sabe cortar, onde ele vai cortar. Mas claro que eu vou cortar, a gente tem que falar sobre o filme, que é importante, Jorge. No outro deixa eu falar que eu tava... Eu vou ter que ouvir de novo, eu vou cortar. Eu fico por isso lindrado. Que ele tava agoniado, dizendo, não, tem que cortar aí, né, Geraldo? Tem que cortar aí. Ele falou que não... Por isso que eu deixei, Flaga, mas eu vou cortar, pode deixar, Jorge. Ah, pelos cantos da vida aí, pô. Vai saber, né? De 0 a 10, cara, eu vou aí ficar com o Alfredo aí, eu dou 7. Mas por duas coisas que me chamaram muita atenção, que foi a fotografia, a maneira como é filmado, que eu achei muito boa. E outra coisa foi a trilha sonora, que foi composta pelo cara lá do australiano mesmo, e foi uma coisa bem mais clássica, diferente dos outros filmes, sabe? Eu uma reparei coisa puxada mais pro clássico. A trilha, nem eu. Pra vocês verem como vocês cagaram pro filme. O Henrique entendeu mesmo, a gente é tudo idiota. Não, mas assim, comentando aí, a trilha sonora realmente é muito boa. De vez em quando, ela... Não, peraí, deixa eu falar, porra. Deixa o crítico de cinema falar, pô, vai. Cara que tem estudo, vai. Então, assim, a trilha é muito boa. Aquele saxofone, tem umas horas que toca um saxofone, principalmente quando o Max tá com a esposa dele, me lembra o... aquele saxofone bem marcante do... Blade Runner, isso. Nossa, do Rabo de Fogo também. Caraca, eu não lembro de trilha nesse filme, cara. Nada. Eu não lembro de nada desse filme. Às vezes a trilha até atrapalha um pouquinho as cenas. Eu tava prestando atenção. Porque assim, às vezes um pouco de silêncio ajuda. Mas toda cena tem trilha, tem trilha sonora rodando. E aí, sei lá, eu acho que destoa um pouquinho, mas assim, a trilha sonora é realmente muito boa. Ah, mas ele ganhou até prêmio, até a melhor trilha sonora dos filmes australianos. Não, as músicas são fodas, porra. Super valorizado esse prêmio. Ai, tá bom, então. Tá bom. Fechamos aqui, vamos bater esse caixão aqui. A média deve estar aí em torno de alguma coisa, em torno de 6, 7. 6,5. É, 6,5. Então é o filme que você não precisa assistir. Primeiro é uma bosta, a gente falou tanto, imagina o 2. Esse eu gostei. Caraca, eu gostei muito do 2. Não, então vamos começar aí falando do segundo filme mesmo. Qual que é o nome dele em português? Qual que é o nome dele? Filme 2. Estrada é. Mad Max 2, a caçada continua. A caçada continua. Caralho. Eu não sei porque a caçada continua se não tem caçada, não tá caçando mais ninguém. Você que falou isso lá no WhatsApp, né, cara? Ele tem que repetir a piada pra fazer pra gente. Jorge, você que odiou o primeiro filme, o que você achou do segundo? Oi. Eu achei muito bom, cara. Pelo conto de texto. Ih, mané, vai sair não. Ele falou. Isso aí eu não edito. Ele falou melhor sobre o mundo. Ih, não vai sair essa frase, não vai sair. Caralho, essa palavra, não vai sair, não. Vamos te dar um tempo. Construção do universo. É isso, ele construiu o universo melhor. A trama, apesar de uma motivação meio forçada, é melhor. Jorge, e não tem aquele. Jorge, não sabe, tem aquela lentidão do. Não, mas. Esse iniciozinho que fala do tipo assim, mundo fudido e tal, sabe o que me lembrou? Cadillac e dinossauros, velho. Caralho, pode crer. Puta que pariu. Cara, eu tô batendo palma aqui. Porra, eu não vi o Mustafá. Mustafar era foda no Cadillac de Dinossauro, é, cara. Mustafar o mais forte. Porra, pode crer. Aquele... Não, qual era o mais rápido? Não era o Mustafar, o outro. É, o loirinho, né? Legal. Porra. Vamos continuar desviando da estrada. Estavam queimando pauta até agora, aí na hora fica fodendo. É. Tá bom. Olha só, Mad Max 2. O filme. Eu vi o filme quando eu tinha uns 8 anos de idade. 8, 9. E aí, desde então... Eu tô atrás de uma jaqueta daquela pra tirar só um lado pra ficar daquele jeito, que não mais. E aí, finalmente eu cheguei aqui em São Paulo, posso usar uma jaqueta, mas eu vi o preço da porra da jaqueta, não tem como, cara. Ah, cara, faz como lá no orçamento do primeiro filme. No primeiro filme, só o Mad, só o Mel Gibson usava a jaqueta de couro, todo mundo usava a jaqueta de vinil. Vinil, caralho. Mas quanto que tá a jaqueta de couro? Tá uns R$350 aqui. Pô, dá pra juntar uns 3 meses aí sem comer. Pô, faz de napa de sofá. Eu posso comprar ela, mas eu não vou arrancar um lado pra ficar que nem o Mad Max, vai ficar frio aqui, caralho. Ué, e a napa de sofá é R$10 o metro aqui no Rio. É, cara, aí ó, napa de sofá, boa. Faz uma de napa de sofá, só pra andar na Paulista aqui no Mad Max. É, porra. Ai. Tá bom. E tu, Harrison, tu cara que adorou o primeiro filme, vai. Cara, eu tenho uma lembrança muito boa do segundo filme. Você tá querendo roubar meu papel de host, né? Foi mal, cara. Tu tá no Baidu aí, pô. Ele tá nem prestando atenção, viu, que demorou 10 segundos pra perceber. Cara, não, eu tô vendo isso desde o início. Tu falou, filho da puta. Continua aí, vai. Eu tenho uma lembrança muito boa desse filme, quando eu era criança. Foi o primeiro filme que eu vi que se auto-explicava, tá ligado? Começo do filme, nos primeiros 5 minutos ele já falava assim, aconteceu isso, e agora a história é essa, foda-se o resto. Aí, pô, a história é gravada na minha cabeça, e hoje eu comparo, sabe com o que, cara? Esse estilo com o que eu me lembro agora, né? Que é o Círculo de Fogo, que ele já começa, ele não te dá. Nossa. 30 minutos de introdução contando história, não. Oh, Pacific Rim, Pacific Rim, porra. Ele já começa, já, ele dá, te dá logo uma sinopse já nos primeiros 5 minutos e o resto é só ação. Porra, eu achei isso muito maneiro na época, cara. Em vez de passar 30 minutos contando a porra da história, já que, na minha opinião, o segundo é um filme independente do primeiro, você já sai contando logo a sinopse. Eu achar isso muito maneiro, cara. Ah, cara, melhor no início do filme do que no meio ficar enchendo de exposição, né? Que nem de um flashback, Nolan. Né? Caraca, na hora que eu dei igual o Nolan de flashback. Caraca. Igual Interestelar. Tá todo mundo esperando você falar o próximo aí, Geraldo. É, ele tá no Badu. Ele... Não, foi tirar, vai, vou tirar o cachorro do quarto aqui. Avisa, porra. Eu vou tirar o cachorro do quarto, tirei o cachorro do quarto, pronto. No chat. Aí, ó, fazendo flashback igual o Nolan. que é maravilhoso isso, o Nolan é um cara especial, assim. Porra. Sim, Henry, vai. Tá demorando pra cacete aí? Ei, Geraldo, tá vindo, Geraldo? Não, eu tô olhando pro nada. Que eu tô caralho, assim, a droga. O Orlando já falou. Não, eu vou falar. Falta o Henry, quem não, que tinha até umas anotações aqui. Falta o Henry, eu e o Geraldo a falar, eu acho. Isso. Vou eu. Fala aí, Henry. Que é o mestre do cinema. deixa eu disseminar aqui a minha sabedoria pra vocês, seus alunos. Porque eu sou inteligente. Seus. A minha videoteca tem Mad Max em Blu-ray. DVD e VHS. É um filme distópico, muito surrealista. Não. O segundo filme, cara, essa cena de exposição no início é bem pra americano médio mesmo, né, cara? Puta que pariu. É muito americano médio, cara. Essa você porra. Tá xingando o Harrison, que ele disse que gostou. Eu era criança, de graça. Não, como criança eu também gostava dessas cenas. Eu acho que foi válido, cara. E tal, mas depois, cara, principalmente depois de ter feito curso de cinema, a gente aprende que essas coisas de exposição, cara, é uma bosta, cara. O 4 é tão bom, cara. Isso! Porque não expõe nada, cara. É, vai direto, porra. Mas eu achei legal. Falando do segundo, fora a cena de exposição, é muito bom. É um filme muito bom, cara. As cenas de perseguições são foda pra caralho e tal. Melhores do que a do primeiro. Até porque ele tinha 10 milhões que a Warner. Não, você vê que tá todo mundo usando couro, né? Tipo assim, tá todo mundo usando couro. Os caras são, tipo assim, não são mais glam rock, agora todo mundo é punk, né? A galera mais punkzona lá, tá parecendo ter um puto no Mas ainda tem uma galera só esquisita ali. São SNM, né? Aí você vai falar que os punk não são esquisitos. Mal com a bunda cara, de fora, porra. Aquele bunda cara com o peito de fora, agarrado com o outro na frente, que porra é essa, velho? Não disse amor, cara. Tem um cachorro aí, cara. Não, e o carequinha lá tem a calça que fica com a bunda de fora, e aí ele fica com o lourinho na garupa, e o lourinho fica sempre de peito colado nas costas do cara. Pô, eu não lembro disso, cara. É muito homo afetivo, cara. O cara ficou transtornado quando o louro tomou uma bumerangue na cabeça. Bumeranguizada na testa. Cara, eu adorava essa cena quando era pequeno, cara. Nossa, eu achava muito bizarro. Eu acho bizarro até hoje, essa bosta. Acho o filme muito excelente, muito excelente. O menino não tem nem mão direito, joga um negócio com a força de moleque, vai lá e corta metade mas do crânio. Mas é um bumerangue, cara. Um bumerangue, porra. De titânio. Ele ainda consegue jogar a porra do bumerangue. E ele voa, olha que desgraça. Não, e corta a mão do cara e volta... É de adamante. Não, mas o Mowgli, quando ele joga, ele tem uma luvinha. Ele tem uma luvinha especial pra segurar aquilo ali, cara. Porque o outro segurar e perdeu um monte de dedinho, né? É a luva do Lion. Parece a luva do Lion. Isso. É verdade, que é a luva do Lion. Parece... Tem uma falha nessa cena. Ele não pega o bumerangue de volta e depois quando ele aparece lá dentro da base de novo, ele tá com o bumerangue na mão. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Não. Ele pega de volta. Não pega. Depois que aquele maluco corta os dedos. Ele pega, Jorge. Eu vi, velho. Eu falei bem assim, mas será que ele vai voltar com o negócio? Aí ele pega de volta. Olha, eu tô aqui, eu tô vendo. Tô até na cena aqui que ele tá pegando o bumerangue. Cara, eu gosto muito desse filme, cara. Não me fale. Para de dormir no meio dos filmes, velho. Então, resumindo, o Wen acha bom pra caralho o filme, né? Isso. Acho o primeiro melhor, mas vamos dar sequência ao papo. Vai lá, Geraldinho. Cara, o que eu achei mais legal no início do filme é como eles contextualizam, falando bem assim, teve uma guerra entre duas tribos, né? E essas duas tribos aí, no caso, ele tá fazendo como se fosse uma alusão à Guerra Fria e falando que aconteceu as guerras das bombas nucleares lá e o mundo entrou no estado que tá hoje. É, vocês estão aí? Sim, estamos aqui. Estamos ouvindo, okay. Respeito isso. Ok, não, ok. Aí, e... Tanto porra, é que era a referência da bomba atômica, que se não me engano ele fala, é o fogo que ardia infinitamente, sei lá, uma coisa assim. Isso, fogo que ardia durante dias e tal. Aí virou aquela briga incessante por... Qual que é o nome? Por... Pelo óleo, no caso, o óleo, esse óleo que ia ser o petróleo, vai ser o gasolina, e por recursos básicos. E os caras voltaram para aquele primitivismo, sabe? E isso é bem legal, porque dá uma situada boa, o que já não acontece no primeiro filme, sabe? Que você tem que adivinhar o que tá acontecendo. É, mas, cara, assim, eu achei um filme bem legal, tipo, ele vai bem pro lado animal, de ser humano, o que vocês fazem, tipo assim, se, o que vocês fariam se acontecesse isso, de não ter mais ordem e tal, o pessoal comer, igual ele fala assim, homem começou a comer homem, tipo, aquele homem, homem. É verdade. Não, é que fala, mas eles falam, tipo assim, bem no sentido, o homem começou a comer carne de homem, sabe? Você citando... fica, tipo, caralho. Sim, deglutir. Sentido bíblico. Esse não, esse sentido não. Homem, não, se bem que esse cara vestido de couro lá tava meio que parecendo. Tanto que no primeiro filme o cara fala bem assim, meu café da manhã e mulher, que é meu favorito, deu caralho. Então ele comia homem também. Isso é uma bichona! Meu favorito. Se tiver homem é o que tem, né? Eu lembro disso. Não. Ah, sabe uma coisa que me incomodava muito? Fala. Aquela basezinha, todo mundo tem a roupa tão branca no meio daquele deserto, que irrita. E que estão bombeando petróleo, né? Caralho, pode crer. Nunca tinha pensado nisso, é verdade, velho. Não, isso aí é escolha de direção de arte, né? E fica uma parada tipo jogo de xadrez, né? O pessoal de branco e as peças brancas e as peças pretas, que são... Não, podia ser as peças encardidas, não podia? Inclusive, é tão escroto que naquela cena que vem dois caras amarrados na frente do carro, o cara é tão ensanguentado, vier amarrado pelo meio do deserto pra chegar lá e tava branco. Eu tô vendo aqui, é verdade. Isso, caraca, se o cara fosse visionário na época, daria um bom jogo de Tower Defense, né, cara? Caraca, porra, pode falar. Porra, eu vou cortar essa parte pra gente fazer um aplicativo. Agora eu vou. Dois, Tower Defense. Tu terminou, Geraldinho? Posso dar minha opinião desse filme aí? Pra fechar a rodada? Só queria perguntar uma coisa: qual que é o nome da equipe lá? É Humongous. Lord Humongous. É. Como é que é o cara. Não, como é que é em português? Humongous. Lorde Humongous, não é isso? Não sei. É, acho que é o Molungus ou Mungus. Isso aí era o chefe do punk de cabelo vermelho, né? Ele tinha uma veia na cabeça, começava a pulsar. Só curiosidade, é que Humongous é, no caso, é gigante, gigantesco, sabe? Aí Mas ele é alto, pô. Pô, o cara era monstro, cara. Era muito grande, velho. Ele era muito grande mesmo. Não, mas ele ficava, tipo assim, forçando a barriga pra frente o filme inteiro, sabe? Não, tanto que tem hora... Quando aquele cara lá... proteína pra caralho. O cara era monstro. Quando aquele cara fica transtornado que mataram o namorado dele, ele dá um mata-leão no cara, que parece que o cara é... É tipo assim. Dele. Não, ele tá dando um mata-leão no cara, eu imaginei ele fazendo tipo assim pro cara. É verdade. Não, quem espera é perdedor. Desmaia. Não, mas foi tipo assim: o cara viu o outro morrer, aí ele vai de encontro pro chefe fazer isso, sabe? Eu fiquei muito. Por que você foi em direção a ele? Não, ele foi pra tomar o microfone. O Mangus lá tinha um megafone, um microfone com quem ele tava se comunicando lá com o pessoal. Mas não era mais fácil ele ir matar o moleque? Não, mas ele não queria matar o moleque, ele queria destruir a cidade toda. E o molequinho se enfiou lá num buraco, cara, e sumiu. Ele chegou e falou, foda-se essa cidade, esperar porra nenhuma, bora lá. Quem tiver no computador e pesquisa, não é MDB o nome do maluco que fez o Goose e esse maluco que fez o cara que ficou no helicóptero? Sim, parece muito, eu pensei que era a mesma pessoa. Não é não. E tem um maluco do 3 que... O maluco do 3, sim, o helicóptero... Que também é o cara do helicóptero do 3, também parece com eles dois. Bruce Spence. Eu pensei que era mesmo... Bruce Spence. Bruce Spence. O maluquinho do primeiro filme, que é o Goose, no caso, ele é o... Porra, cadê ele? Vocês sabiam? Ele é o Steve Beasley. Vocês sabiam que o... Então, caso, ideia... ele também que golzinha ele. Vocês sabiam que a ideia do Mad Max 2 era que o Lorde Mundus fosse o justamente o Goose? Oi? Não o Goose. É, que seria o Goose, na verdade. Será, cara? Sério, cara? Não é, que aí o Goose ia estar... Aí ele ia estar todo deformado. Ah, nessa época causa... eles não pensavam dessa forma que a gente pensa hoje. Caralho, o Goose participou do Grande Gatsby, velho. Tá vendo o IMDb do Goose aí, cara? Tô. Continua. Posso falar uma parada aqui rapidinho antes que eu esqueça? Fala. No segundo filme, se eu não me engano, ele já começa com o cachorro no carro já, né? Sim, com o cachorro. Isso. Vocês sabem como que ele é o cachorro que ele ficou. Vocês sabem como é que ele consegue esse cachorro? Tem uma metragem que mostra. É Mad Max, tô mandando um link aqui. Mad Max Renegado. É, como sério? Ele encontra esse cachorro? Mas porra, é... Foda, vou contar, aqui então. Pô, mas nem tinha YouTube na época? Onde é que eles vincularam isso? Não, pô, esse curta-metragem tem mais ou menos uns 5 anos. O que acontece, ele não é o cachorro do primeiro filme, que ele perde a mulher e o filho, fica só o cachorro? Esse filme passa a origem do cachorro nesse curta-metragem. É tipo um prequel, né? Ele tá na estrada, doido, aí ele fica sabendo que aconteceu um assassinato tal, de uns punk que estavam andando de carro. Aí ele vai atrás, chega lá, tá o carro capotado, o cara morto, a mulher morrendo, e a mulher fala assim: ah, eles pegaram meu bebê que tava dentro da cesta. Aí a mulher morre, aí ele sai batido pra pegar esse punk, vai lá dar um pipoco na cabeça do bandido, com a 12 explode cabeça pra todo mundo lado. O carro capota, quando ele pega na cesta, tem um filhote de cachorro. Quando ele é lá coleiro, o nome do cachorro é Baby. Aí a curta-metragem acaba aí. É o prequel de como ele conseguiu o cachorro. E depois o cachorro virou um porco, né? Porque o George Miller é um baby, né, cara? É o quê? O George Miller é todo baby, o porquinho. E é diretor do Baby, e o Baby aí, aparece no Mad Max 2, que tem uns porquinhos correndo lá no ar. Inclusive, eles fazem energia. É no 3, pô. Segura essa referência aí, seu bosta. Não. Sim. Não. Eu vi. Não, eu olhei aqui pro link, mas eu não cliquei, não. O resto. Deixa eu te fazer uma pergunta, apesar disso aí ser totalmente relevante o lance do cachorro. Tipo assim, deles fazerem um prequel pra explicar o cachorro. Tipo assim, tu falou que é de uns 5 anos atrás esse vídeo? Se eu não me engano é, cara. Deixa eu olhar. Mas é com o Mel Gibson, onde pegaram um ator genérico não, pra fazer... Não, pegaram um ator genérico pra fazer e tal. Era só... É porque assim, cara, esse filme 4 é tanta novela pra ele sair. Tem 10 anos já que tá pra sair. Sempre acontece merda. Uma dessas coisas é que o George Miller queria fazer animação, depois não sei o quê, aí pediram permissão pra ele fazer um curta, ele falou, tá, vamos se foda, alguma coisa tem que sair desse Mad Max. Aí deu permissão pra fazer esse curta. Que maneiro. Tinham guardado, né? Oi? Eles já tinham guardado isso. Não, não tinham guardado não, cara. Foi feito mesmo. Para o Bruno Tagliasso. Aqui, eu tô olhando aqui, tem tem 4, peraí. É, eu acho que há 4 anos esse curta-metragem. É 4 ou 5 anos, se decida. É porque eu sabia que tinha 5 anos, mas aqui a data que foi lançada no YouTube tem 4. Interessante, eu nunca vou ver não, mas é interessante. Não, é maneirinho, cara. Não, é maneirinho quando explode a cabeça do cara com a 12. Deve ser. Nossa, tu é uma pessoa. Nossa, e depois o cachorro morre. Depois o cachorro morre. O cachorro vai morrer. Não, lá me lembra disso. Pô, fiquei bolado. Fiquei. Cara, uma cena muito legal quando o cachorro tá dormindo, o cara tá dormindo e o cachorro dá aquela virada assim pra olhar pro Mad Max, fraga. Ah, pô, sim. É muito doido. Não, mas é uma parte uma lata de comida de cachorro e aí acorda devagarzinho, tipo, pra não acordar o cara, pro cara não pedir comida também, cara. Olhada, muito assim, demais, cara. Parte do cachorro. O que eu acho mais maneiro é a parte que depois que eles capturam um cara lá que tem aquele... Ele fica segurando a 12. Ele fica segurando a 12 com ossinho. É muito bom esse cara. O maluco vai distrair. Aparece alguma coisa do lado de fora. O maluco coelho. Tá... Parece coelho de fora. O cara assusta assim. O cachorro não muda. Tipo, expressão. Não, que ele fica com medo do cachorro querer correr. Ele fica com medo do cachorro correr e puxar a porta. Eu acho que eu vi esse curta-metragem do cachorro sim, cara. Cara, eu gosto muito. Pô, eu fiquei tão destruído quando ele morreu. Cara. Aquele cachorro melhor tudo. Por isso que eu lembrei do curta, cara. Porque o cachorro, porra. Cara, o cachorro do primeiro morre, o cachorro do segundo ia morrer. Se tivesse um cachorro no terceiro e no quarto também morreriam, cara. O terceiro é o mico, né, cara? O terceiro é um macaco, velho. É um macaco. É, pode crer, não morre, o macaco não morre no final. É porque macaco é imortal. Macaco não morre nunca. Macaco é mais inteligente. Pô, já viu o Rafiki lá do do Rei Leão? Já poder falar. Ou então aquele macaco do filme do Clint Eastwood, que ele troca uma porrada. Vocês notaram uma semelhança entre esse e o 4? Eu notei. Na hora que ele não. Tá saudável. Vai, fala, fala. Não, eu ia falar da perseguição de carro, mas o. Ele não combate o vilão. Ele não combate o vilão principal, o chefe da gangue. Ele não tem contato nenhum. Ele não tem contato nenhum. Mas isso é uma coisa que eu ia falar quando a gente falasse todos os filmes, mas isso é um ponto. Sem ser o primeiro, é muito difícil tu ver um filme que só forçando muito a barra, diria que o Mad Max é o personagem principal do filme. Concordo completamente. Concordo também. O dois, eu não entendi porque todo mundo ficou falando mal do 4. Também não entendi. Não viram os outros filmes. O Mad Max, por isso que eu falei isso. O Mad Max, cara, ele é o cara que tá interpretando a gente ali. É o cara ele que participa tá vendo. Da aventura dos outros. Isso. Ele é a nossa, como é que se diz, extensão ali. Pra nossos olhos ali. Calma. Vamos deixar isso. Não, eu só queria fazer essa comparação. Isso tem todos os filmes. Não, ok. Eu só queria fazer essa comparação só porque ele não, em nenhum momento ele dá de cara só na hora que ele vai passar por cima do. Dele. Não, ok. E nesse segundo filme aí também, a partir desse. Tirando que teve aquela perseguiçãozinha lá, furreca por causa da limitação orçamentária no primeiro filme, já com todo esse investimento que teve da Warner e a coprodução americana também. Primeiro que avançou, tanto no estilo da mecânica dos carros, que aumentou o número de carros, os figurantes muito mais bem equipados com roupas estilizadas, com restos de coisas que sobraram da civilização, né? E a gente esqueceu de fazer uma coisa, cara, que é contextualizar. Por quê? Depois que acabou aquele filme, Max virou um cara, tipo assim, o renegado das estradas, né? E voltou o filme... Max. Isso, é porque eu vi a versão dublada e é Max lá. Se bem que na versão dublada do segundo filme, alguém soprou pro cara que é Mad Max. Aí eles começaram a falar de mim. Pô, que porra, eu no primeiro, cara. Pô, cara, tu deu molinho no primeiro, mas agora já era. Roger Max. Não, agora é o Warner que tá pagando e eles estão mandando falar de Max. A história do segundo que a gente esqueceu de falar, que é após contextualizar. Porque assim, o primeiro filme eu tenho certeza que o cara não achou que ia ter uma continuação. Quando ele falou que tinha uma continuação, ele falou assim, ó. Beleza, agora a gente tem que explicar o plano de fundo que a gente não deu tanto interesse no primeiro. Contextualizam o primeiro filme no segundo, no iníciozinho do segundo, e aí parte pra história do segundo. A história do segundo basicamente é o Max ficar sabendo que tem um lugar naquele mundo que tem um poço de petróleo lá que tá jorrando, filho. Lá tem combustível à vontade. O objetivo dele é ir lá pegar, até onde eu entendi, né? Pegar o máximo de combustível que ele pudesse. Aí ele pega um cara lá, eu não lembro agora o que acontece, porra, eu vi o filme ontem e já não lembro. Ele pega um dos caras lá, acho que eles salvam um deles, e aí vai levar... Não. Posso... Pode, com favor, Max. Não. O filme começa com o Max fugindo de motoqueiros, numa perseguição, e o Max tá fugindo. Com aquele V8 dele. E o combustível dele tá acabando. Sim, então sim. Ele passa por um acidente e consegue despistar os caras. Certo. Bom, ele volta lá, acontece umas ceninhas, parará pra ele pão doce, ele segue o caminho dele e ele topa com um helicóptero. O aeroplano. Tá. Isso. Um girocóptero, digamos. Um pirocóptero, pronto. Pirocóptero, encontrou um pirocóptero. E aí ele vai roubar o combustível, só que aí aparece um cara e aí rola uma ceninha lá de tensão, né? O cara rende o Max e o Max... rende o cara de novo, e aí o cara rendido fala, existe um poço de petróleo que tá jorrando o petróleo, vamos lá. E quando eles chegam lá, o poço de petróleo tá sitiado. A gangue de motoqueiros que tava perseguindo o Max tá lá sitiando o poço de petróleo doido pra invadir e tomar tudo que tem lá. Basicamente é isso. Sim, mas pra ele entrar na cidade, ele entra carregando um cara que ele salvou, né? Isso, foi o cara que foi atacado. Isso. Então, era aí que eu tinha parado que você falou que tava errado, mas que momento que aconteceu isso aí que eu não lembro. Foi assim, depois que ele captura o maluco de. Depois isso, que ele captura o maluco do helicóptero. Da cobra. Isso, helicóptero. Isso, da cobra lá. Aí ele pega. Da cobra, eu quero que vocês da cobra. Aí. Isso, porque o cara joga umas cobras lá do pirocóptero, né? Isso, viu? Viu, porra? Orlando. Cara, eu acho que eu me liguei, por que você tava falando isso? Não, cada um lembra aí... do que quer lembrar, vai, manda ver. Eu lembrei da cobra. Serpente. Eles são heróicos. Aí os caras estão vendo lá um negócio de tocaia. Aí tem o capotamento do carro lá. E um desses caras é esse cara de branco, de roupa limpa, verde. Aí ele pega e, tipo assim, o cara leva uma flechada lá. Nesse filme, quase ninguém tem bala. Todo mundo usa flecha, usa espacão. E quando usa tem falha. E faz sentido, né? E faz sentido. Mas a gente falar que o Quartos tem bala doidado. É porque a gente tem um negócio lá de fazer cidade bala. Que fabrica isso, né? Cidade de bala. Fazenda da cidade. Explicação. Ok. Aí então, o cara pega, salva ele e fala bem assim: pô, não, eu consigo toda a gasolina que você quiser se você me levar lá pro campo lá onde tem o negócio. Aí ele leva o cara: pô, eu tô sem arma e tal. Todo mundo: pô, não, fulano. E ele fala assim: não, que ele me prometeu gasolina. Aí o cara morre e fala assim: bom. Então, a promessa que ele teve, morreu com ele. Se fode aí, otário. Foi basicamente. Se fode aí, tipo assim, leva ele embora. Aí na hora que fala levar ele embora, aparece o cara musculosão lá com a galera do glam rock lá. Glam rock! Caralho! Pode crer. O cara... Aí o cara fala. O cara é o fodão do rock que ele fala isso, não fala? Não lembro, vim português. Ele fala o senhor do rock and rolla. Uma porra. É, isso mesmo, do rock and rolla. Ele fala rock and rolla. Ele falou rola. Greetings from the Humongous, the Lord Humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of Rock and Roller! Cara, são muito viva, né? Rola, quer rola? Quer rola? Ele falou rola. Na hora que ele fala isso, o outro até puxa a corrente assim do cara mais perto. Mentira. Oh, mas aquele cara que ficava na parte da moto, aquele loirinho lá que leva bumangueirizada na cabeça, lá, ele é muito tristão, né? Ainda bem que ele morreu. Imagina! Olha a blazer, né? Bicha blazer. Olha a merda que ele levava. Bicha blazer. Ele só podia comer aquele doido da frente. Só isso que ele podia fazer. Tempo todo. E era obrigado a andar de mamilo pra fora no deserto. Aquela porra deve arder pra caralho. Cara, e tem uma parte que o Mad Max ele passa com aquele caminhãozão lá e ele tira a parte da cabana e tem o cara comendo a mulher. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso, cara. Eu era criança, eu lembro disso, com certeza. Tira o pano, aí eles pelados. Olha que você lembra disso. Ele aparece tetinho. Olha de um lado pro outro, né? E tipo, foda-se, vamos continuar. Foda-se, o mundo acabou, minha filha. Bora lá. Tá com a bunda pra cima essa mulher, eu dei uma pausa só pra ter noção se era isso. Vai bater punheta. Eu pensei que só eu tinha feito isso. Eu falei assim, será que ela tá de calcinha? Ela tá pelada. Ela tá. Parece que ela tá suda pra caralho. Uma criança lembrando disso, cara. Foi uma coisa marcante. Qual minuto? Me mostra aí. Eu tô com o filme aqui. Ela sempre tá fugindo com o caminhão, cara. Isso. Quando eles vão fazer a fuga de lá da. Caminhão de areia. E detalhe, essa aí. É uma coisa também que se institucionalizou nos filmes do Mad Max após esse segundo aí, é essa fuga com um caminhão que é arrasador, filho. Ele passa por cima de qualquer coisa. No 2 tem isso, no 3 é aquele que vai no trilho do trem, e no 4 é o caminhão da Furiosa, né? O 4 é o remake do. Essa cena é remake. Cara, é muito parecida mesmo com essa cena. Eles foram espertos. A conclusão é que eles focaram toda a atenção do pessoal assistindo eles no caminhão de combustível, quando na verdade o combustível estava nos outros carros que o pessoal não deu atenção. Isso aí. E eu acho que não tem nenhum filme nessa época aí que tivesse uma tirada tão... Uma sacada dessa, uma né? sacada dessa, né, cara? O cara se usa, o ator principal se usar de isca. Ao invés de ele pagar de fodão e salvar todo mundo, ele se usa como isca e todo mundo vai embora. Eu achei essa cena muito foda. Isso entra naquele negócio que a gente falou, que ele não é o personagem. Sim. Ele é o herói, mas ele é o nosso ponto de vista ali. Ele é o herói. O Max é um personagem heróico. Mas. Mais ou menos. Ele não tem que salvar o dia. Quer dizer, ele salva o dia, mas. Cara, por tabela, né, cara? Não. Por tabela. O que o Harrison e o Alfredo estão querendo dizer é o seguinte. Nesse último filme que teve, levantaram-se muito a bola de que venderam o filme como Mad Max, mas o filme era Charlize Theron. No entanto, desde o segundo, tirando o primeiro, que era o foco era ele mesmo e a vingança dele no final, esse segundo filme em diante, todos eles são aventuras do Max, em que, tipo assim, ele participa, ele é o herói do Max. E que tem muitos personagens, cara. Tem muitos personagens. O terceiro tem a Tina Turner, tem o Buster Blaster, como é que é? Master Blaster? Master Blaster. Esse tem o cara do helicóptero, tem o garoto fera. Porra, aí nego fica dizendo que não, porque eu fui pra ver o Mad Max. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, esse bando de filha da puta não viu essa porra dessa trilogia, cara. É, não, mas eu mesmo não vê só as melhores cenas no YouTube, acha que é fã. A imagem não tá vindo. Ah, tá. Olha a foto. Puta merda, ela tá pelada mesmo, cara. Tá, cara, apareceu... eu tô dizendo, uma criança pra lembrar, porque tem que ser uma cena forte, cara. Pô, apareceu tá... aqui ainda não. Não tá abrindo. Que isso? Eu tô vendo aqui, já tô agindo. Cara. Puta que pariu, velho. Agora, caraca. Uma outra coisa que eu queria levantar de bola desse filme aí, que tipo assim. Opa, levantar a bola. Porque assim, da mesma forma que o primeiro filme não esperava que teria uma continuação do segundo, eu acho que esse filme também não esperava ter uma terceira pela conclusão do filme. Muito menos com a Tina Turner, né? Não, é. Não, no final, a narrativa. Muito bem falada, impostada a voz, é o Mogli, menino lobo, o cara. O garoto que... é, o garoto espera. Ele tá velhão já, né? Ele é o líder e tal. Isso, ele virou o líder do grupo do norte. Tribo do norte. Aprendeu a falar, os caralho. É, cara. Por falar em. Vocês sabem que tem uma teoria na internet? Isso quer dizer agora. Um menino... Nossa, eu ouvi isso num blog de dois gols. Isso. Não, eu vi isso no site em inglês. Eu vi isso nesse site que eu te mandei, ô. Eu vi no Reddit. Você mandou no Reddit? Fala, Trono, o que é? É que o menino fera, ele cresceu e virou, adotou o nome do Max, e ele é na verdade, o Max do quarto filme. Tô mandando aí o link, ó. Só que tá em inglês. Tipo, por quê? Porque ele tem a caixinha de música que o Max dá pra ele nesse filme. Caramba! Ele fica grunhindo em vez de falar. Tá mais novo. Pode ver. Tá mais novo. Ele fala, qual que é o seu nome? Ele não fala o nome dele, ele só fala o nome, que o nome dele é Max no final do filme. E tipo, aí não tem muita certeza que ele tá falando. É tipo, ah, não, verdade, cara. Seria o Mogli? Seria o Mogli e ele adotou o nome do Max, porque o Max é fodão, entendeu? Sem contar o principal, cara. É, o Mad Max perdeu a esposa dele e o filho, o neném, atropelado por moto. Nesse filme do parto, é uma garotinha e uma mulher sendo atropelada por um caminhão. É, verdade. Aí o pessoal tá dizendo que não seria um remake da origem do Mad Max. Seria o menino lobo lá que adotou o nome do cara, porque é foda. Uhum. Quem não adotaria, né? Porra, eu adotaria. Quem não? Geraldo é muito mais doido. Tipo Mad Alfredo. Mad Alfredo não tem o mesmo tom, cara. Geraldo Max, olha que bom. Ah, o Max que tem pegada, é o Mad. Mad Rei Júnior. Aí então, essa é a teoria que tem em cima desse filme. Pô, eu compro essa teoria aí, eu compro. Eu comprei também, só seria mais foda. Eu li aqui nessa parada aqui, muito maneiro. É que fala também que ele não manca também no filme. Isso. Não, mas aí isso aí o Henrique já levantou a bola aí que ele anda com aquela prótese do lado assim. Eu não lembro. Não, porque ele viu o cara andando com uma prótese e aí falou, porra, foda, não sei pra que serve isso, mas. Mas é estiloso, né? Mas eu lembro que ele usava. No 2 ele tem a prótese e ele manca ainda. Sim. Ô, Jorge, me fala aí qual cena que você achou mais doida nesse filme? A cena de perseguição no final. A cena de perseguição? Por quê? Ah, achei maneiro, cara. Não sei, eu gostei. O Jorge só gosta do final. Ele sempre dorme. É isso mesmo, ele começa, ele dorme, ele acorda no final. Aquela parada de ficarem pulando pro caminhão, assim, é uma ação assim, sem muito, assim, muita firula de sarame ficar pulando do nada. Na porra, espera cada um falar melhor. Quantas melindradas? Espera todo mundo falar a melhor cena, né, pô. Já pode emendar. Ah. Então fala aí. Não, o esquema era esse. Fala a melhor cena e dá a nota. É, fala a melhor cena e dá a nota. Então, Jorge. Esse é 8. 8 milindradas? 8. É igual eu falei agora há pouco. É, aquele lance do cara se servir de isca e no final você descobrir que ele tava com um caminhão cheio de areia. Pô, eu achei isso do cacete, cara. É, eu também dou 8 também. Vai, hein? Qual foi o plano sequência que mais gostou do filme? Cara, assim, cenas fenomenais. Essa cena de perseguição com o plot twist do caminhão de areia é realmente foda. Mas pra trazer outra cena aqui pro cast. Porra, eu gostava da galhofice do menino fera jogando o bumerangue, cara. Quando ele joga. Ele joga o bumerangue, aí o carequinha desvia, e aí o amor da vida dele morre. Aí ele... Não! Mas vou te falar, Henry, essa galhofice desse moleque jogando bumerangue é infinitamente melhor do que as galhofices das crianças que tinha no filme do Steven Spielberg, né? Tipo Indiana Jones 2, onde o moleque dá um soco e um cara sai voando, né? Não fala mal do um garoto com bumerangue e facão é bem melhor do que uma criança dando soco. Muito melhor, porra. Bumerangue e facão, olha só, caraca. Bumerangue fez de adamante. Bumerangue e facão, cara. Puta que pariu, isso é muito foda. Bumerangue. Eu não vou deixar vocês falarem mal do Short Term, não vou. Bumerangue e facão, melhor cena pra mim. Caralho, quantos melindrados? Cara, 9. Se você dá... Você deu menos do que no primeiro filme? Não, puta que pariu, ei, velho. Ei, 9. 9. Caralho, tá velho. O João de Souza tá foda. Então, Alfredo, fala aí qual que foi a melhor nota que você deu. Qual foi a nota que você deu, a melhor cena? A melhor cena pra mim realmente seria da perseguição. Eu tô em dúvida agora porque tu me mandou essa cena aqui na mina pelada. Mas realmente é uma cena muito boa, um enquadramento foda aqui. Plano, esse enquadramento aqui ficou maravilhoso. A menina é muito... Meu Deus, tá bom. Então, a cena de perseguição é foda. Todas as cenas que não são de ação, são só pra construir a história, não são arrastadas que nem no primeiro. Isso. Não tem ninguém ali. A única pessoa que é mais ou menos chata é uma velha que quer se render logo no início. É uma que dizendo, não, você tá drogada, não sei o quê. Tem uma arqueira foda lá também, a roupa do pessoal branca vende é foda, então esse filme, todo filme pra mim é muito foda esse dois, cara, sério. Ele tá... A nota é... Não é 10, porque 10 é o último. Vou dar 9. 9 melindradas. Porque... 9 melindradas porque tem um... Eu não gostei que o cachorro morreu. Que merda de desculpa. Orlando, fala aí. Cara, eu tô com Harrison e com Henry nas melhores cenas. Sem dúvida foi a do plot twist. Dá pra eles então. Fuga, e a fuga. E foi eu que falei, pô, quem? Foi você que falou. Eu só citei. O Orlando, ele não gosta, ele só quer falar. Jorge. Ele gosta de mim que sou preto. Não fala de mim que sou do norte. Ai, cara, então, essa. Caraca, cena... olha só, cara, o Alfredo é o nosso Fist of North Star, cara. Já que é pra escolher uma cena fora desse padrão aí dos dois que já escolheram, que realmente são as melhores cenas, eu acho que eu vou ficar com a do cachorro segurando o osso enquanto mira a escopeta na cara do cara. Que foda. Agora, nota que eu dou pra esse filme é 7,5. Achei esse filme uma bosta também. Caraca. Ai, foi tomando pega? Seu curro. Achei. Eu gostava tanto de você, velho. Que isso. Ele é melhor que o 2. Ele é melhor que o primeiro. Então, por isso que eu dei um meio a mais. Mas eu achei uma bosta. Caralho, velho. Ah, tu não gostou nem do pirocóptero? Foi legal. Não, como eu falei. Por conta do orçamento... E que, porra, melhorou muita coisa, né, cara? O design dos carros e tudo mais ficou sensacional. A estilização das roupas, as roupas que o pessoal tá usando, tirando o pessoal que trabalha com petróleo e tem uma roupa que não suja. Porque é uma empresa, é uniforme. Cara, agora, porra, o filme em si é chato, eu achei chato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho antes que pule pro próximo. Uma coisa que eu lembrei agora. É só porque antes era que, eu. Antes que fuja. Não, antes que fuja do tema do 2. O que, eu vou logo dizendo que eu acho justo essa comparação, mas o que vocês acham da comparação que o pessoal faz do Mad Max com o Walter Road? Eu posso falar primeiro a minha nota? Eu acho que não gostei. Vai. Obrigado. A cena que eu mais gostei, pra mim, foi do cachorro safo virando na hora que ele tá dormindo, olha aí ele. Essa aí é maneira. É maneiro demais, velho. Ele vira dormindo assim pra olhar pro Mad Max e é. Poxa, essa é a melhor cena desse filme. E eu dou a nota pro filme de 9 também. Eu dou 9 pra esse filme porque ele me divertiu pra caralho. É um filme muito bem feito pra época. O mesmo cara que compôs, ele compôs de novo, mas ele de uma maneira diferente. Acho que foi a pedido da Warner. E ficou muito foda o filme, sério mesmo. Eu não acho que é um filme datado. O cachorro é rosinho embaixo, olha que bonito, cara. Ele faz parte do cachorro. Ele nem prestou atenção no que eu disse. Vai, fala. Todo mundo olhando pra foto. Eu tava olhando pra foto, cara. Também, caralho. E o cara atrás agonizando, né? Tipo, ele tá nem dormindo. Maneiro. Não, e olha a fotografia. Essa árvore parece que tá nascendo dois chifres nele. Caralho. Não tem nada a ver, Harrison. esse cachorro tem que estar na capa. Vai, Alisson, o que você tá falando mesmo? Não, o que vocês acham da comparação que o pessoal faz do Mad Max com o Walter Road? Porra. Eu acho errado porque o Walter Road é uma bosta. Não. Não, Orlando, eu revi o Walter Road há uns 5 meses atrás, cara. Porra, é bom, cara. É bom sim, também. Eu não vou deixar de dizer que o Walter Road é melhor que o Mad Max. Vou baixar aqui de novo. É, eu tenho que rever. Eu tenho que rever, mas eu gostei bastante. É Mad Max na água, cara. É Mad Max na água, também é a impressão que eu tinha. Não, mas gênero, dentro do gênero, é o Mad Max dentro da água. É um futuro pós-apocalíptico distópico. E aquelas parafernálias dos barcos, cara, com armadilha nos barcos, é igual o fio, as parafernálias que tem no Mad Max. Não. Cara, eu acho que, tipo assim, o filme do mundo da água, eu queria ver como é que é esse nome desse filme em português de Portugal. Eu acho muito legal porque. Deve ser o homem que era um peixe. O homem com branques na orelha. Branques não, é guelras. O homem com guerras na orelha. Ou Terra Seca é o Nepal. Ai, meu Deus, não procura The Water Sex no Google, não procura. Puta que pariu. Agora eu vou ter que procurar, porra. Qual é o nome? Cara, como é que se chama? Tem um cara chupando. Não, quero ver não. Deixa pra lá. Pra tu ver. Não, quero mais não. Não, então acho que eu não quero mais ver esse filme. Tá bom, vai. O Geraldo deu a nota dele já, né? Já deu. Já deu. Bora pro treino. Porra! Cara, aí, filho, que filme enfadonho, nem cara. Nem assisti esse filme. Deixa eu falar primeiro um negócio aqui, que aí eu vou ficar só ouvindo quando vocês falarem, que é o seguinte. Eu não vi recentemente Mad Max 3. Eu vi hoje. Não, eu vi hoje também. O que aconteceu? Eu não queria ver. Porque eu vi, como eu falei antes, eu vi ele quando eu tava aprendendo inglês e ficou uma memória muito boa pra mim, sabe? Eu lembro que é um filme fenomenal e tal, tem umas porradas no Thunderdome lá. Eu lembro que as crianças eram todas inteligentes. Eu lembro que era como se fosse um RPGzinho e tal. Achava maneiro pra caralho. Deixa eu só vou falar aqui que eu vou me retirar dessa parte, porque eu não assisti o filme, eu tô cagando por esse filme e falo. Você quer falar que eu não queria tomar spoiler. Vai lá, cara, esse filme é uma merda, vamos lá pular pro quarto. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho que esse filme, ele tinha um potencial que vinha herdando do segundo filme. Cara, Tina Turner. Não. O filme começou bem. Ele tinha um potencial bom. Assim, vocês já devem saber que o filme, que o George Miller, nesse filme, ele só dirigiu as cenas de ação, né? Isso. Porque o cara que era parceiro dele, que era produtor, ele morreu num acidente de helicóptero. E aí quem assumiu a direção desse filme foi um Jorge alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome do filho da puta. Jorge. E ele, a contragosto, mas foi lá e decidiu dirigir pelo menos cenas de ação. O que acontece? O filme, ele é um filme até a metade do filme. Da metade pro fim, ele é outro filme. Pode crer. No começo do filme, você é transportado por uma cidade ainda mais caótica ainda, mas organizada já no centro, que era Battertown. O Max, ele tá no deserto com um bonde de camelo, e aí passa um outro filho da mãe de helicóptero. Não, de avião. Avião, né? É, tipo, um helicóptero mais bem desenvolvido. mini avião, né? É tipo aqueles aviões do Metal Slug. Pode ser isso aí. Tipo aqueles aviões ali. Então ele passa com o filho dele e começa, tipo, a aloprar os camelos. Os camelos derrubam o Max e vão embora. Aí o cara pula do avião em cima do camelo e mete o pé. E aí o que acontece? O Max vai pra essa Battertown, porque lá é o lugar onde o pessoal faz escambo. Se o pessoal rouba ou tem alguma coisa, algum recurso queira trocar, vai pra Battertown. Então ele vai... hoje também tem isso, né, cara? Tem aí, ó. Vai vendo as semelhanças. Chegando lá, o cara fala, tá, beleza, o que você quer? Não, eu quero entrar aí pra procurar os meus camelos que foram roubados, pra voltar minhas coisas. O cara, o que você tem pra oferecer? Eu vou oferecer 24 horas da minha vida pra vocês. Aí o cara, porra, mas por que me interessa 24 horas da tua vida? Aí entra um camarada com um bibelô pendurado nas costas, um baixinho tatuado, marrento, vai querer dar um tiro na mão com ele, pega um escopeta e dá um tiro no bibelô do cara. Aí, pô, já chamou a atenção dos caras. Aí levam pra quem? Tina Turner. A Tina Turner, aparentemente, ela é a diretora da cidade. Porém, ela não é soberana, porque ela divide... Jorge, filha da puta, cara. O que foi? Nada, continua. Continua, esquece, foi mal. Esquece. Ah, então porra, então foda-se. Tu magoou ele, Jorge, tá vendo só? Eu tô assistindo clipes do Waterworld aqui. Porra, ninguém tá mais prestando atenção. It's funny, cause it's true. Eu tava. O Henry tá contando, o Alfredo tá prestando atenção, o Harrison tá contando. Tá bom, vai fazer o seguinte. Eu tava até ficando empolgado já. Mad Max 3. Se fosse. Eu lembro dessa parte que era bem dividido mesmo. Se fosse só o início. Não, se fosse só o início, a história fosse só em Bartertown, ia ser foda? Ia, foi isso, melhor, com certeza. Se não envolvesse o plot das crianças, o filme seria bem melhor. Se ele tivesse matado. Mas as crianças, elas são tão. Isso foi uma das principais críticas da época do filme. Do porquê que o filme não foi tão bom quanto os antecessores. Porque quando ele é expulso da cidade. Pô, ele encontra aquilo ali, bem dizer, o plot dos Garotos Perdidos. Quem encontra ele seria tipo a Fada Sininho, tem até o Rufio lá no meio dos moleques. Caralho. Que cara, bosta. É Peter Pan, cara, e aí estraga o filme. A nota do IMDb pra esse filme é 6.2. Caralho, pro Mad Max, 6.2. Pro Mad Max, o primeiro, é 7. Só e pro 2? E pro 2 é 7.6. Não, eles estão errados, é 9. Olha só. Mad Max 3. Eu lembro. Porque, como eu disse, eu vi isso muito criança, né, cara? Então, pra mim, não sei por que fazer assim. Talvez porque eu fosse uma criança, fazia sentido aparecer crianças, sabe? Pro Mad sim, Max. Cara, sim. Né? Até da mesma forma que o Henry gosta tanto do garotinho lá do Mogli com o bumerangue, é porque ele era mais ou menos da idade do garoto e de repente pensou: caralho, eu queria ter um bumerangue pra arrancar a cabeça de na rua. Que isso, cara? Não sou não, cara. Não, mas é exatamente isso. Cara, tô falando isso. Agora, se fosse. E se fosse só Mad Max? Não, digamos, não. É um filme com as crianças no deserto, foda-se tudo mais, mas não tem o Mad Max. Seria um filme bom pra criança? Não. É e se no lugar do Mad Max fosse o Batman? Com preparo. Cara, não, e o pior, quando vocês me interromperam aí com o que eu tava contando a história. Eu tava esperando chegar na parte do porco. Não, tirando a parte do porco. Por que acontece? Que eu ia chegar nisso. A mulher lá, ela dividia a cidade com o cara, certo? Que é o Master Blaster, certo? Eram dois. Que é um protótipo do Krang, do Tartaruga Ninja, aquele cara que era uma melequinha. É. Porque o Blaster Master é um anãozinho que não tem força. E ele não, fica o, tipo. O nome dele, cara, é só. Blaster são os dois. É o mongoloide e o pequeno. Então esquece, era isso que eu ia falar, cara. O que eu ia falar é que é quando os dois vão lutar na cúpula do trovão e o cara finalmente vai matar o maluco e tira a capacete dele, cara. A cara do cara, aquilo é, cara. Porra, aquilo aí foi marcante, cara. Eu fiquei triste quando vi aquilo ali, cara. Pô, muito caralho. Não, a cena é emocionante mesmo. Não, a cena tem um... Emocionante? Cara. É triste. Porra. Eu fiquei triste assim, quando eu vi. Eu fiquei assim, mata! Aí... Não, cara. Não mata não, ele é dodói. Não, cara. Aí eu fiquei assim, quer saber? Mata esse anão, filho da puta. Matou o anão, filha da puta. Aí o anão vem com o maior carinho pra cima dele, né? Tipo, não, vai ficar tudo bem. Isso aí. Não mata o anão, ele cuida do cara. Não, assim, a única coisa, pra mim, a única coisa positiva desse filme é a fotografia. A fotografia é... Nossa, mas tu tá muito José Wilker mesmo, cara. Porra, cara, mas tem que dar, expor aqui minha opinião, cara. O filme é uma grande monte de bosta. Mas assim, a fotografia é bacana. Bosta parece umas coisas. É. Assim, o quem dirigiu ali aquelas cenas com a... Nossa. com a consultoria ali do George Miller, eu acho. porra, fez uma escolha de luz, de sombra. Cara, o filme é bonito. O filme é bonito. Mas, cara, a história é muito bunda, cara. Assim, o filme já é da década de 90, né? E, porra, já veio na esteira de Goonies. Não, ele é de 85, cara. 85. Isso, 85. O terceiro? Uhum. Terceiro é de 85. Mas ainda isso. Assim, em 85 já tinha outros filmes, assim, bem mais... Já tinha De Volta pro Futuro. Ah, então, daí, ó, De Volta para o Futuro, Goonies, porra, um monte de... Rambo, caralho. Um monte de filme que já... Tinha Tartarugas Ninja. Com criancinha e tal. Esse plot criança, porra, muito... Indiana Jones 2. Vou dizer o que tinha aqui. American Ninja. Porra, American Ninja é foda, cara! Eu pensei, caraca, tu falou American Ninja, eu pensei na hora de Team America. Caralho, não tinha Team America. Qual o nome daquele cara do Ultimato Borne? Esqueci. Ah, o Matt Damon! Matt Damon! Eu acho maneiro ele. Tinha Remo, Desarmado e Perigoso. E... deixa eu ver o que mais. É, tinha um monte de filme foda, realmente. Não tem desculpa. Não, mas assim, o plot das crianças é muito escroto, cara. Muito escroto. Tá bom. Alguém bora logo dar as notas e dizer as cenas favoritas? Cara, a cena de perseguição, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui no, antes do jogo. Eita! Opa! Pô, a cena de perseguição no final é boa e o carro da vaca é o melhor, cara. Caralho, cara. O carro de vaca é muito bom, cara. Em 85 saiu aquele filme Cocum. Legal, né? Legal. Geração. Tudo a ver com a Sony. E a minha nota pra esse filme é uma nota... Nossa, cara, esse filme é bem ruim. Uma nota 6. Caraca, a mesma nota? Vai tomar no seu... É bem ruim, é a mesma nota. É, parece o Jorge. Tá bom, vai, Jorge, o que é que tu achou do filme? Cara, eu não achei... eu só vi até aquela parte que ele é expulso da cidade. Ah, então tá bem, então. O que eu achei... filme já. O que eu achei desse filme, eu achei que... O que eles não tinham no primeiro, eles deixaram excelente no segundo e exageraram no terceiro, que é o visual. O visual tá muito exagerado. Ah, e o 4 é bem contido, né? Ah, então você gosta de visual exagerado. Mas calma, que eu vou falar mal do 4. É mais contido, é só isso que eu quero falar. E Harrison, o que você achou? Só nota. Ah, minha nota? Ai. Pelo que eu vi, sim. Mas nota do que ele viu... Ah, tá, ok. É, Harrison. Mas aí não dormiu. Cara, pra mim, nota 4. Não deu tempo, né? Nota pô, dormindo muito no 2, cara. A melhor cara. Coisa desse filme é descobrir que pode ser fazer eletricidade de peido de porco. Não é peido, é da merda. Mas dá pra fazer, isso de verdade. É metano, né? É metano, pô. Várias fazendas que fazem isso. É melhor do que usar a criancinha rodando uma roda gigantesca. Oh, não sei, mas eu sei que chinês é eficiente. Cara, vocês perceberam uma parada? No primeiro e no segundo filme quase não tem bicho, né? No segundo só tem um cachorro. No segundo tem sim, velho. E tem uma cobra. Ah, é verdade. Tem cobra, tem galinha. Tem o canguru morto. Pô, mas assim, no quarto filme. Canguru morto no 2. Na estrada. É. No quarto filme não tem bicho nenhum. E no terceiro filme é um zoológico, cara. O filme é um zoológico. Tem porco, tem cavalo. Tem. Não, porque é a cidade de que eles vão fazer as trocas lá, não é? É. Barter Town, o nome da porra da cidade, velho. Barter Town. Sei lá, são essas incongruências da direção de arte. Assim, Mad Max é foda, mas tem algumas paradinhas que não casam. Algumas pequenas paradas, mas a gente ignora. Tá bom. Alfredo, tá bom. Qual nota que você dá? Cara, pelo que eu vi há tempos atrás... Cara, eu vi quando eu tinha 8 anos, depois eu vi de novo quando eu tinha 12. 1 milhão de belindrados. E desde então eu não vi mais. Na minha cabeça, a melhor cena é a briga dele com o Master Blaster, que é só o Blaster, né? Eu lembro que eu quase chorei quando eu vi a cara de dodói dele. Ai, que bom. Mas eu quase chorei com um monte de coisa. Eu chorei com a morte do pinguim no Batman. Então tem isso. Jogo o quê? Aí o que aconteceu? Então eu vou dar pra esse filme, pela memória que eu tenho, 8 melindrados. Caraca. Não, não 8 não, 8 não. 7,5. 10. Porque... 10. Não, 10 não. 10 não. Tá, 7,5 melindradas, porque o cara tá no... Eu aprendi inglês com ele, cara. Porra, é foda. Fala inglês. Você, aí. Orlando. Não, fala não, por favor. Você, Orlando. Fala aí. Cara, desse filme aí, pra mim, que aproveita a fotografia, o design de algumas engenhocas que tem no filme, e é 5,5 que eu dou nessa. 5 milindradas e meia. Desse filme. 5 meias milindradas. É. Ok. Não, beleza. Então, gente, agora vamos pra parte que o Jorge tá enchendo o saco. Velho, eu assisti até a parte pra mim que foi foda pra caralho, que na hora que ele chega à cidade, ele dá um tiro no moicano do cara, aí eu falei assim, não vai dar tempo de assistir esse filme antes do cast, eu não quero ver essa mostra. Não assistiu nada, 2 minutos de filme. Não, mas foi 2 minutos e foi maravilhoso, foi assim, vai ser doido. Foi esses 2 minutos, então tu vai dar 10, né? É, eu vou dar 30 pra esse filme. Já deu não, a nota? Mas tipo assim, o início, assim, pelo início, eu acho que não vale dar uma nota, mas eu ia dar um 8. Hein? É. Uma boa nota. Porra! Tá bom. Mas eu não assisti o resto do filme, assisti 2 minutos. Não, uma boa nota, boa nota. Ó, ah, vai pro 4. Time to lug the gear, got to get it on the stage. My muscles flex, my fucking sweat will save the day. When I check the mic, I fucker check the mic, I fucker check, I check a 1, 2, 3. I plug it in, I make it sound as good as can be. Cause the rock is rock, but the road is road. Gotta take the mic, I gotta take control. Gotta get that shit up on that fucking stage. Because the roadie knows what the roadie knows, and the roadie knows that he wears black clothes and he hides off in the shadows. Então vamos pro 4 agora, falar do filme que todo mundo tava esperando pra assistir no cinema e que foi uma animosidade sinistra e a gente ficou se comendo no WhatsApp pra tentar falar. Não, vamos falar, não queima a pauta, filho da puta. Não, vamos falar um pouquinho, não, porra, para com essa merda. E foi, e tipo assim, todo mundo viu, todo mundo gostou bastante, menos o Jorge, que não gosta de nada. Não, gostei. Jorge, pô, gosta pra caramba, não, cara. O Orlando que não gostou. Eu gostei, eu fui o primeiro a assistir e falar pra mostrar, pô. Eu gostei, cara, só vou levantar, cara, algumas questões só. Eu fiquei com medo de tomar spoiler desse filme, mas quando eu assisti o filme, eu falei assim, caralho, que isso, foda. Não tem história. Não ia ter spoiler. Não existe spoiler. Existe sim, ia estragar a experiência. Porque não, existe spoiler porque não tem história. O que é spoiler, Jorge? Contar cenas, detalhes do filme. Spoiler é estragar alguma surpresa, estragar. Estragar o plot twist do filme. Você tá vendo por que eu gosto do Orlando? Eu tenho um bom professor, Caralho, olha aqui, até chorei. Não, então, é justamente que estraga. Pra mim, se você fala alguma coisa, pô, tem uma parte que ele vai lá e estoura a cabeça do cara, pra mim estragou o filme, assim, agora que ele vai estourar. Porra, aí também não. Ah, entendi. Aí eu sou feio, né? Tá, se eles fossem falar, olha, todas as cenas que explodiu a cabeça de um cara, acabou, né? Não, uma coisa que me chamou muita atenção, igual eu falei nos outros, é que no primeiro filme você tem armas, tipo assim, você tem algumas armas e tal, mas o pessoal, ele não liga muito pra isso. No segundo filme você já tem uma tipo assim, uma racionalização das armas e tal, das balas e tal. No terceiro filme, eu não sei... O terceiro filme é mais físico, que eu me lembro. Assim. É mais engenhoca, físico, né? E no quarto filme, a cena do Mad Max tirando aquele monte de arma de dentro do cockpit do caminhão, cara, não faz sentido nenhum. Ele tira arma do cu daquela mulher. Ele tinha umas 30 armas de tudo quanto era lugar. E eu, caralho, olha, mas ela eu acho que. Eu acho que foi referência ao terceiro filme. Calma, bora lá. Isso aí. Acho que foi referência ao terceiro filme. Sim. Terceiro, certeza. No terceiro tem uma cena quando ele vai entrar que ele tem que deixar as armas dele. Exatamente. Explica aí que eu vou lavar minha cara ali, rapidão. Esse filme é cheio de referência aos outros filmes. Rapidinho. Deixa eu só adiantar aqui a minha parte que eu vou ter que meter o pé. Vai, mas... É só dois pontos só que eu queria falar, porque no geral o filme eu achei bem foda, então não tem muito o que falar. Quase tudo que vocês vão falar e elogiando vai ser o mesmo elogio que eu vou falar. Então, só duas coisas que eu quero falar, que eu já falei isso até com... Que isso, porra? Essa cagada foi monstra, hein? Só duas coisas que eu queria falar, que eu já até falei com o Orlando. Uma, no final eu achei meio fácil demais você, tipo, matar o cara que todo mundo acredita ser a divindade. Matou o cara e todo mundo, ah, que legal, matou. Blá, blá, blá. Ninguém gostava dele, cara. Esse que é não, foda. Foi isso que eu falei, que eu falei pra ele também. A gente não, também não aceitaram qual... a mulher muito fácil lá. Mas ela não aceitaram, ela pô. Ninguém gostava ainda... dela, ninguém isso. gostava do cara, mas pô. Mas aí também tem outro contraponto, que eu falei com o Orlando também, na gravação, e ó. É, a gente também não sabe o nível de opressão que o pessoal vivia, né? Só sabia que... Não, pô, a gente sabe, porra. A gente sabe, não, a gente liga a descarga, joga água na cara do pessoal e desliga, caralho. Isso aí é outra coisa. Não se viciem. Do que vocês estão falando, outra velho? Coisa, o Nux, cala eu achei aí, que... Calada! Peraí. Caralho, tu vai falar o que eu ia falar, mané. É, não, então pode merda. Falar, então. Então deixa eu só mandar dois links aqui pra você e vazar. Que é duas coisas muito importantes, que foi uma cena muito rápida que ela apareceu, mas eu achei foda, que eu acho ela gostosa pra caralho, que é a Megan Gale, que é aquela que aparece nua. Vou pelado por dor. Eu conheço, eu vou mandar os dois links aqui. Eu conheço ela. Aparece no atendo dele aquele filme? Tem. É aquela, ela tá lá em cima da torre gritando, aí o Max fala. Caralho, aquela é muito gata, cara. Gata. E a outra, que é a Riley Coach, que é a neta do Elvis Presley. Tô mandando os links e vazando. Mas elas estão nuas nessa cena. Anota pro filme, porra. Porra, esse filme é 9,5. A melhor cena. Porra, cara, a melhor cena desse filme é foda agora. É foda, né? Esse não dá, cara. Não dá pra ter melhor cena. Nove cara, a melhor cena é uns meia hora do filme. É, tipo isso, cara. Melhor cena é o filme inteiro. Não dá pra dar uma melhor cena nesse filme, não, cara. Então é isso aí. É isso aí, fui. Adeus. Beijo, deixa eu só tchau. Citar também uma cena rápida que não tem sentido nenhum no filme, mas eu gostei pra caramba. Que não tem sentido nenhum, mas eu gostei. Que é aquela cena... Que é no pântano lá, que tá tudo azul e vem aqueles caras tipo em perna de pau, sei lá. No... É verdade, aquilo não faz sentido nenhum, cara. Mas eu achei muito foda, cara. Não, eu também tipo achei muito civilização, foda. Pô. É. É o quê? É um tipo de um povo diferente, igual aquele tipo, maluco de moto. Imagina, é, velha. Eles parecem bem deprimidos, tá inclusive. Depois que o Harrison saiu. Não, tem que esperar o Jorge. Ih, foi mal. Foda-se, né? Não, o Jorge saiu dali da gravação? Não, ele tá carregando aí. Sabe o que eu vi aqui? Não, não tem nada a ver com Mad Max 4, é com 3, vai, volta lá. Não, sei. Ah, então vamos cena foda aí, cena. Não, cena não, não, não, não, não, não, não, não, não estraga a pauta, pelo amor de Deus. Cara, esse filme, uma coisa que. Pô, tem que fazer a porra do negócio direito. Uma coisa que eu achei muito foda no filme são os War Boys, velho. Cara. Que sinistro os cara doidão de cocaína o tempo todo. Aquilo é muito maluco. Que isso é? Os meia-vida? Isso, meia-vida. O velho chama meia-vida? Em português ficou meia-vida, eu vi hoje. Eu vi dublado. Eles, o nome, o cargo deles é War Boys, mas eles em si são meia-vida, entendeu? Tanto que eles chamam o Max de, de Full Life, coisa assim. Isso, okay. Isso aí. Aí ele fala, olha, fala, um dos War Boys aqui tá na merda. Pega um Full Life. A gente fala velho. Também. Caralho, quem assistiu esse filme dublado? A gente fala. Eu assisti legendado e hoje eu assisti dublado. Eu quero assistir dublado legendado. Porque disseram que tá bom a dublagem. Não, isso não existe. Tá, isso tá existe, legal. É o Guilherme Briggs fazendo. Ai! Isso que eu não gostei, eu tô pegando uma implicância com o Guilherme Briggs, cara. Fez quem? Ele faz a voz de quem? Ele é o Max. Ele faz o Max. Então ele fala 10 vezes mesmo. No filme. É. Ah, ele podia fazer o Immortan Joe, né? Ia ser foda. Ia ser tipo... não sei quem não. Faz aquele, quem faz é aquele cara que faz a voz do Robin Williams. Nossa, ainda bem, né? Porque ele não vai mais fazer. Voz do Robin. Não, e o pior é que o Jorge Miller falou já que um dos próximos filmes vai ser um prequel com Immortan Joe. É, Immortan Joe, caralho. Vai ser com ele. O que já tá fechado, que vai ser o próximo, vai ser o da Furiosa. Já tá fechado o roteiro. O da Furiosa? Sério? Mas ele que vai dirigir, cara, o Jorge Miller? Isso. E o Tom Hardy falou que ele já tem contrato pra mais 4 filmes, cara. Caralho. Do Mad Max. Eu sei que o próximo dele vai ser The Wasteland, né? Isso. Agora. Caralho, graças. Esse cara, filme é bom, tem mais é que se perpetuar mesmo. O Rick vai estragando, cara, né, cara? Fica mais a cena de ação é muito foda. Aquela cena da tempestade de areia é muito foda. Cara, é linda, cara. Linda, linda. Mas sabe o que é bom desse filme? As melhores partes dele não estão no trailer. Tu pensa que aquela cena lá da... Mais ou menos. Não, essa cena mesmo. Mas ela não tá completa no trailer. Ela é muito mais foda no filme. Puta cara, outra parada que eu gostei que parecia que, tipo, o cara ia pular pra quando ele jogava aquele spray dele de prata na boca pra se matar. Tipo, não parecia CGI, parecia que o cara tá se jogando mesmo, nem parecia. Parecia. E não é, não? Cara, Não, que normalmente eles põem CGI agora. O filme no, agora normal é botar um CGI em vez de botar um dublê. A cena da tempestade foi toda feita em CGI. E aí, e mesmo sendo em CGI, ficou bacana pra caralho. Ficou muito bom. Foda. Tem uma referência também ao filme 3. É, por quê? No filme 3 também tem uma tempestade. O cara, quando tá fugindo de avião, ele passa pela tempestade igual aquela ali. É mesmo, é, cara? Não sabia. Não, não é tão detalhada, não é tão... Não é porque, porra, o filme é de 85, né? Não é tão épica quanto essa tempestade de areia, mas, assim, é uma tempestade de areia, é verdade, é uma referência. Outra coisa... Ela é onda também. Ela não é uma tempestade, assim, igual. Ela vem em onda igual vem aquela. Não do mesmo jeito, porque mas, devido às limitações técnicas. Mas falando de coisa, falando de cenas do filme... O que é foda é que quase todos os personagens que aparecem no filme, eles têm uma cena de ação foda. Quase você todos. Se importa e, com eles também. Você se importa. Né? Até aquelas senhorinhas que aparecem no final e mais a mina pelada, cada uma delas tem uma cena. Pô, eu fiquei chateado quando a mina morreu lá, levou, foi atropelada. É, eu também, porque ela tava muito foda, cara. Não, claro, e o cara acabou de achar que salvou, fez até um polegazinho pra ela assim, né? Tipo, isso aí, valeu. Aí ela vai e cai, mano. E ela cai porque ela escorregou no sangue, né? Cara, não lembro. O foda é que eu acho legal, que eu acho legal também é dos War Boys, que tudo eles falam alguma coisa, sabe? O culto deles, tudo eles vão falar alguma coisa, tipo, Witness! Aí os caras ficam olhando pra ver como é que vai ser a morte do é, testemunho! Mas sabe o que é isso? Nessa aí que vem uma falha do filme. É que o Immortan Joe, ele se fez como Deus, e esse testemunhos que ele fala é que os meninos, eles vão conseguir Valhalla só se eles conseguirem impressionar o Immortan Joe em campo de batalha. Aí eles precisam falar assim, porra, é testemunha, olha pra mim e tal, caralho. Diz que eu fui foda pra ele, tipo é isso aí. Ô, Gerardo, nessa idolatria aí que veio uma falha do filme. Fala que eu te falo que você tá errado. I double dare you, motherfucker! A mudança de lado do Nux. Não, eu vou te falar o que foi. Muito artificial. Não, vou te falar. Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Não, peraí. Caralho, calma aí, já aconteceu com o Alfredo, agora eu fiquei curioso. Já aconteceu comigo, eu já mudei. Cara, Belém do Pará. Eu já mudei de lado. Deixa o Jorginho falar, que ele quase não fala, hoje ele tá brilhando bastante. Brilha, Jorge, fala. Shine. Não, não fala. Pô, tu não... Tá morrendo. Ele é aquela menina bonitinha, sabe? Tu vê a idolatria dele pelo Immortan, quando ele tá fudido lá, ele quer ir pra guerra, que ele quer morrer... correndo, tu vê aquela parte que o Immortan olha pra ele, que ele fica maluco. Então, aí do nada, só porque ele falha, o Immortan não fala nada, só fala que ele é medíocre, ele vai muda de lado. Mas isso é foda, cara, isso é foda. Não, mas pô, pra quem, tipo, ele idolatrava ele como um deus, ele, tipo, ele ia querer se redimir depois daquilo. Mas, mano, olha só. Foi aquilo ali, foi a segunda chance. Tinha uma ruiva do lado dele. Sabia que ele ia jogar pra esse lado. Uma ruiva. Olha só. Tem todo... Cara, não, peraí, olha o ponto de vista do moleque. Ele tem meia vida. O nome dele é Meia Vida. Ele tem dois carombo gigantesco no ombro. Caralho, que ele tem nome pra isso. Ele tem nome pra porra dos carombos. Tumores, não calombo, é um tumor aquela porra. É Billy e o outro eu não sei. Ele não é bonito. Ainda por cima ele é albino, sei lá, se pinta de branco. Acho que é albino, né? Ele, não, ele se pinta de branco. Pinta de branco e se pinta de caveira. Aí a mina deitou do lado dele. E fala, não, pô, e tava, vê se seu destino era morrer. Aí fica na cabeça do cara que não vê mulher há muito tempo, se meu destino era morrer, meu destino é comer essa mina. Ele nunca viu mulher. Cara, sério. Desculpa, rapaz. Eu tô há 2 meses sem ver mulher, eu mudo de lado a qualquer momento se aparecer aqui. Sério. Opa, perigoso isso aí, hein? Frase solta aí, olha a frase solta. O que acontece é o seguinte, esse ator do Immortan Joe, ele é o mesmo cara do primeiro filme, que é o vilãozão maluco, né? O que acontece é o seguinte, quando você tem, no caso, uma crença igual esses os War Boys eles têm, que no caso ele vê 3 chances que ele tinha de se provar, e ele vê essas chances descartadas, ele fica desacreditado um momento no filme. Aí ele vê que o pessoal tá brigando lá e lutando, ele fala assim, ah, vou brigar aqui junto com o pessoal, vou me fazer útil. Porque eles são, tipo, querendo ou não, eles são peão, eles não pensam muito. Aí na hora que eles começam a pensar, ele vê o Mad Max como um cara foda, ele meio que, tipo assim, pô, vou seguir essa galera aqui, igual o Alfredo falou, tipo, ele meio que gosta da menina lá e falou assim, mas pô, foi muito... pode rolar alguma coisa. Foi muito rápido isso. Cara, não, mas o filme cara, é rápido, velho. Na hora que o filme começa... Jorge, Eu posso falar, quando você é feio, tu faz qualquer coisa, velho. Sério. Eu faço qualquer coisa, mas quando eu tô com o Wilker, quer falar. Fala, Wilker. Fala, você é Wilker, vai. Então, olha só. O Nicholas Hoult, é Hoult ou Hoult? Como é que se pronuncia aí, Geraldo? Com Geraldo eu não sei, mas eu tô te vendo agora sentado numa cadeira muito forte. Monóculo. Assim, cruzada. O monóculo e... O chazinho. Não, na verdade eu tô de cueca aqui. Porra, deixa eu falar. E a videoteca é atrás dele. Então, o Nicholas Hoult, ele é um puta ator. A interpretação dele pra Nux é boa, só que eu acho que o personagem exigia um ator mais novo, um cast de um ator mais novo, pra passar uma imaturidade, uma mentalidade de criança. O Nux, ele é uma criança, entendeu? Que não viveu a vida e nem vai viver, entendeu? E ele quer chegar a Valhalla, ele quer fazer algo épico, entendeu? E todas as oportunidades que ele tem de fazer isso ao lado do Immortan Joe, ele falha, ele falha. E aí, porra, ele tá lá desiludido, ele teria uma oportunidade, ele teve a chance de dar um ataque de oportunidade, assim... O Immortan Joe tava longe pra caralho, ele tava a bordo do caminhão. Ele tava desarmado, mas ele poderia, sei lá, fazer alguma loucura ali. Mas ele tava tão triste, tão melancólico, que ele ficou lá no fundo do caminhão, chorando, chupando o dedinho, cara. Por quê? Porque ele é uma criança, entendeu? Ele é uma criança. Por isso que se explica essa coisa dele mudar de lado. Ele queria, de alguma forma, ser útil, como o Alfredo falou. Tanto que no final, ele tá tão incutido com essa parada que no final, quando o Immortan Joe perde a cara, né? Ele fica meio deprimido, né? Quando ele fala, morreu o Immortan Joe ali, puta, ele fica com uma cara. E quando ele morre, ele não perde os costumes dele. A vida dele toda foi aquilo. Ele aponta pra mim, né, que ele curtiu e fala, pô, testemunha essa porra aqui. Pô, o nome dos tumores é Larry and Barry. Pode continuar. Caralho. Eu acho que a admiração que ele tem pela mina não é nenhuma coisa sexual, assim, de repente é uma coisa mais materna. Tá bom, então. Também concordo. Fala aí, Orlando, queria falar uma parada? Não, eu vou fazer uma piada, mas eu perdi o time porque o Alfredo. Te serrotou. Ah. Não, e outra parada que eu achei meio estranha foi a máscara dele e abrir a boca. É isso aí, eu ia comentar contigo, Jorge. Eu já tava revendo o filme e eu vi essa cena aí que é na hora que a menina cai e morre, né? Lá, a menina que tava no carro, né? A grávida. Ele pediu uma máscara reserva pro cara. Das duas, uma. A conclusão que eu tiro é: ou uma das duas, aquela máscara dele era articulada e quando o carro dele capotou pra não passar em cima dela, ele abriu. Ou, tipo, ele é tipo aqueles bonequinhos da Cotobuic Hot Toys que vem com várias máscaras. E como sempre tem um meio vida com ele, ele pode, caralho, tá na hora da dramatização. Ele pega a boquinha que é a boquinha triste. Ou então a boca dele, na verdade, como já passou muito tempo, a boca dele se mexia quando ele falava. Só que agora só abre e fecha de vez em quando, entendeu? Que merda. Tipo, ele fala, nossa, gay, aí a boquinha. Ele viu o corpo da... Ele viu o corpo da mulher, pediu pro cara lá, pega lá a máscara lá pra mim. Aí pegou a boca aberta, aí pegou a mulher no colo e olhou pro alto com a boquinha aberta. Não, e tem uma parte desse filme que eu quero que vocês me expliquem, amigos. Ele fica dodói depois que ela morre, né? Porque ele fica cantando pro nada. Quem? O Immortan Joe. Mas o Immortan Joe... Eles atravessam aquele vale lá, que era o Vale Verde, mas era o mundo fudido. Quando eles voltam, ele tá sentado cantando uma musiquinha lá. Ah, é verdade. Ele tá esperando, né? Tipo, falar de tocaia. E aí tá o pessoal dormindo, mexendo nos carros, ele tá cantando, é verdade. Ele tá cantando uma canção, tá fazendo. Cara, o que acontece é que o Immortan Joe, ele tem aquelas mulheres lá pra ele. É como se elas fossem pra ele as ninfas e ele fosse. Qual que é o nome daquele cara? Deus. Tátil. Deus grego. Man. que... Não, Deus é grego... Pan, não, pan. Porra, Deus grego do vinho. Baco. Baco. Grego. É o Baco, pô. Baco, cara, Dionísio é o nome dele, é romano. Ah, é romano? É. Caralho, eu vou editar essa parte. É... Ele não gosta de mostrar que é burro. Filha da puta. Não, cara, pra mim era Dionísio, tanto que no Percy Jackson tá Dionísio. É... Não, mas tanto faz. Ah, mas realmente Dionísio, o Percy Jackson é o ponto pra... Ó, é o professor que escreve, é um professor que escreve. Então, aí o... Caralho, Dionísio é o grego mesmo, Baco é o romano. Puta que pariu. Agora que eu não vou editar mesmo essa parte. Aí, cara, o... Ele é como se fosse Dionísio e aquelas são as ninfas dele. E toda vez que, tipo assim, uma delas morre, é como se ele morresse por dentro. Ele, tanto que ele sente elas, tipo assim, como propriedade dele, só que elas são humanas. Elas são humanas, elas não são propriedade deles. Por isso que elas querem fugir. Ele, tipo assim, ele usa e abusa delas, não aguenta mais, elas vão fugir. Por isso que na hora que uma delas morre, ele sente como se ele tivesse perdido uma filha, amante, tudo. Entendeu? Pode ser uma filha amante, na verdade, né? Eu não sei. É produtora. É parideiro. É verdade. Mas ele cuida dela. Olha só, eu encontrei um pôster aqui com a foto do Immortan Joe de boca aberta. Por favor, manda. Quando quer? Tô mandando aqui pra vocês. Ô, Geraldo, você me falou agora. No período pré-cast que você tava agoniado que o nome do cara é Immortan. Não, Joe. Então o que acontece? Então o que acontece? Ele não mandou rapidinho, tu não chegou a mandar e-mail lá, não, pro Warner? Tu chegou a ligar pra porque ele. Porque isso aqui é uma piada interna, porque o Geraldo já corrigiu os caras da Oxford. Não foi erro de gramática. Não foi erro de gramática, foi erro de diagramação. E os caras responderam, obrigado. A gente já corrigiu. Obrigado, senta. A gente já senta corrigiu, você tá com uma edição velha, sabe? Aí. Cara, eu vou tomar no cu de vocês. Então, não. Quando a história dele, do Immortan Joe, é que tinha essa cidade aí que ele é o dono lá, tudo que ele escolhe quando dá. Olha a boca dele aberta, que escroto. Eles que ficam uns dentes. Pro momento de ação também. É que ele tá gritando. Então, ele conseguiu tomar a cidade, entrar na cidade, tipo assim, de alguma maneira, matou a galera que tava lá dentro, e na hora que ele saiu, o pessoal começou a falar dele como Immortal Joe, e tipo assim, do nada, alguém falou no meio, Immortan Joe, que a galera supõe-se que lá no futuro a galera não tenha muita educação, acho que era um nome mesmo, igual Jonathan, Johnson, aqui tem esse an no final, aí pegou e ficou Immortan Joe. Mas, tipo assim, ficou mais legal Immortan Joe do que se fosse Immortal Joe. Immortal ia ser muito pesado. Também acho. Não, e assim, uma parada legal é que eles fazem umas... Acho que é a aliteração que se fala, que mistura a grafia de uma palavra com outra. Não tô lembrando. Não sei, mas é isso que eles fazem. As mulheres, elas se chamam vulvoline, sabe? Numa associação de vulva com válvula. Isso é verdade. E os próprios War Boys, os meia-vida, eles também têm outras gírias e tal pra essa coisa de... ligando, misturando homem e máquina, entendeu? É muito foda isso. Eu acho que Immortan deve ter alguma relação também com isso. Eu ainda não pesquei qual é. Não, eu também não pesquei não, se tem uma relação. Tanto vocês que na hora que eles vão morrer, eles cromam a boca pra se aproximar mais das máquinas, que eles têm aquele negócio do V8, V8, de querer isso. Se aproximar com as máquinas. A gente tem um sinal com a mão também, não, se você não eu perceber. Sei, eu fiz o sinal aqui agora, você não tá vendo. Aí, tipo assim, eles cromam a boca pra ir pro Valhalla cromado, que é o Immortan Joe fala que existe pra eles, e, tipo assim, se aproximar o máximo das máquinas possível. O que eu acho engraçado é que todos eles são doentes, né? Tipo assim, grande maioria deles, tanto que na hora que eles pegam um dos filhos lá do Joe, que ia nascer da mulher grávida lá que ela morre, ele tira o filho morto de dentro e fala assim, nossa, ele nasceu perfeito. Aí o outro falou assim, ele era um irmão meu e nasceu perfeito. É, isso é muito doido, é verdade, cara. Muito porque o outro nasceu um anãozinho. Eu acho que isso aí é aquele leite zoado daquelas gordas lá no início do filme, cara. Eu acho caraca, que isso tá fazendo tudo. Pô, leite de mãe, leite de mãe, puta merda. E o Max lavando a cara com leite de mãe, velho. Ele fala bem assim, que é isso? É leite de mãe. Aí ele vai lá e lava a cara. Ai, que bom que não é, cara, mijo, fraco. Ele ligou, foda-se, a partir do 2, então leite de mãe tá foda, velho. Ai, cara, eu queria comentar que esse filme, cara, é engraçado. Engraçado não, né? É, eu não lembro, tipo assim, o primeiro foi muito bem, o segundo deve ter ido bem também. O terceiro não deve ter ido já muito bem, né, cara? Porque, porra, deu um hiato de 25 anos, bicho. Do último filme e pra esse. 30? Não, e esse mesmo deu muito problema. Ele tá filmado, acho que desde 2011, 2012. Ele foi 2012. Lançado agora. Foi mesmo, caralho. Em 2011 eles tiveram que interromper porque acho que no país que eles estavam filmando, eles Broken falaram Hill. Que eles estavam destruindo... a flora, eles filmaram primeiro em Broken Hill, que eu não sei onde é que é isso, que era um lugar que tinha uma locação, parecia desértica, acho que em 2011, só que começou a chover e aquela a paisagem que era desértica começou a florescer. Aí eles mudaram a locação para Namíbia, em 2012, e aí o governo lá da Namíbia, lá tava aí que eles reclamaram esse esquema aí deles estragando... O caramba lá, na fauna e a flora de lá. É isso aí. Cara, pra vocês verem como esse filme tá atrasado, assim, ele demorou pra caralho pra sair. Tem aquela cena foda dos malucos que eles ficam pendurados no alto de um mastro e balançando, né? De um lado pro outro pra invadir os carros. Caralho, pode crer, puta que pariu. Cara, filme de novo, sério. Sabe onde uma referência a isso aí apareceu? Onde? Circo de Soleil. Desfile de escola de samba de 2014, 2013, 2014, velho. Eles estavam lutando também? Não lembro. E desfile da União da Ilha de 2013, 2014, se não me engano. Tá aqui em 2014. Hein, mentira, hein. Eu vou passar pra vocês, cara. Comissão. Não, mas tu tá falando que Jorge Miller. Ele viu passando na Globo de madrugada lá agora, Maria. Não, eu tô falando. Esse Brandão falando do. Seria bom de evento. Olha, isso aqui tá bom, mas acho que com mais explosão. Não, eu tô falando. Escaco. Que isso pode ter passado da produção do filme e ter ido parar no desfile. Eu acho que é o contrário. Pode ser que eles tenham visto, tipo, vídeos ou então fotos, assim, pensando, caralho, isso pode dar uma boa. Bom negócio de samba, é. Produtores de Hollywood fazem muito intercâmbio com a galera de samba, sabe? Tem muito curso de direção de arte tal, e tal. É uma imagem bem, bem plástica, assim, né? É, cara, porra, foda pra caralho, cara. Não, e outra coisa, cara, uma coisa que o pequeno Harrison, assim que ele terminou de ver o filme, ele veio conversar comigo e tal, ele tinha comentado de que, pô, Lando, como é que um cara que é tão velhinho, né, cara, ele faz um filme tão espetacular que hoje os caras de hoje em dia que tem noção desses recursos, do que podem fazer, não fazem às vezes um filme tão bom quanto esse. Aí eu parei pra... Os visionários. Aí eu tava vendo... Eu acho vendo... que o próximo vai ser uma merda. Não fala isso, cara. Porra. Esse filme isso, devia ser... Eu só acho. Pode ser. Eu acho que você pode ser uma merda. Não, aí o que acontece? Eu tava dando uma pesquisada esse filme hoje. Teve muito tempo pra ser lapidado, cara. Não acho que foi... Não, foi lapidado, cara. Mas ele... Pra variar, foi problema financeiro, né, cara? Ele que acreditasse, caramba, pra poder botar o filme pra frente. Tanto que nesse meio termo aí de quando saiu o último pra lá, o Mel Gibson já foi cogitado pra participar de Zinho em 2000, e aí depois, quando a gente começou a gravar, os caras já acharam que ele tava muito velho. Não, ele tava doido, né? A gente começou a falar mal de judeu. Esquina mulher. E aí, o que acontece? Utilizando essa... Ah, pra ele participar do filme. Esse roteiro aí, ele podia fazer uma participação mesmo. Ele podia ser até um outro dia. Dá pra ele ser o Max, cara. Não teve tanta coisa assim pro... Não, cara. Ele tá velho. O Gibson, que ele tá, cara? Não, mas o Gibson tá... Faz o filme todo dirigindo, cara. Não, cara. Filme... Ele foi lá batendo o cara no... Você sabe que corrida lá, ele enfrentar, cara. Aqui, você sabe que você tá vendo um filme diferente? Na hora que o filme começa, aí você tá vendo lá, pô, capturaram o Mad Max. Até na hora que capturou o Mad Max, você ainda tá tipo, com um cara meio blasé olhando pra cena. Aí começa a cena de ação, não é igual aquele Matrix que vai o cara... Slow motion, sabe? É rápido pra caralho. Eles aceleram. É rápido pra caralho, velho. É muito rápido, e você fala, você não sabe pra onde você olha na tela, você fala, caralho, calma, pera aí, você senta direito assim, aí você fala, cacete. E o cara... sabe uma parada foda desse filme? Diga. Fala, pô. Justamente o fato... Pera. Alfredo. Não, então, o que aconteceu? Você falou assim, exatamente, aí caiu tudo. Eu. Isso. Caraca. E aí, mas tá gravando ainda, né? Tá gravando. Só não gravei o que você falou. Eu não lembro o que eu falei. Então vamos pegar aqui. Fala. Vou falar agora. O filme de ação, esses tempos assim, é uns 10, 5 anos. Não, dizer uns 10 anos pra cá, sempre o herói, ele é fodão demais, entendeu? Não tem mais o não tinha mais o herói, tipo Bruce Willis, sabe? No Duro de Matar. Porra, pode crer, cara. Cara se fode todo. E ele tem ação, ele briga, mas ele se fode e fica ferido. O filme do Duro de Matar até é um bom exemplo disso. Que comprar o primeiro com esse último, puta que pariu, né, cara? Nossa. O último, ele é Dieselborn. Isso. E aí agora, tu vê esse filme novo do Mad Max, quando ele tá escapando, que o Geraldo tava falando, ele se fode, primeiro que ele tá assustado, ele tá correndo pra fugir mesmo da parada, ele tá tendo problema pra brigar com aqueles milhares de warboys, ele tá tendo alucinação, ele é um cara falível, entendeu? É foda isso. Cara, o jogo só vira depois da cena da tempestade. É, isso mesmo. Sim. A primeira cena de ação é de estar amarrado na frente do carro, com dois gritando. E vocês acharam que ele foi, tipo, limado, assim, a outra participou mais? Eu não achei não, cara, achei que ficou de igual pra igual. Eu pensei que ia ter maior... Não sei, eu pensei que ia ter uma diferença, que ela ia ter cena sem ele, a maioria das cenas dela é com ele. A única cena. Nega é chorão, né, cara? Nega é chorão pra caralho. Você deve estar falando isso baseado que nego tava falando isso. E até a gente. É, mas não foi tão assim absurdo. Eu pensei que ele ia estar preso, e ela que ia fazer a ação, mas a maioria das cenas eles estão juntos. O Harrison falou uma parada, realmente, o pessoal que fica reclamando disso é como se não tivesse visto os outros filmes do Mad Max, né? Porque de repente não lembro. Vou dar um exemplo de mim. Eu mesmo, quando eu terminei de ver o filme, eu falei assim: ó, o filme é muito bom. Só eu acho que a única coisa é que venderam muito filme como Mad Max e o principal era Charlize Theron. Mas assim, eu não tinha visto um, o dois eu tinha visto quando era criança, mas não lembrava de nada, e o três eu não tinha visto, pelo visto. E quando eu vi ontem, hoje, foi justamente o que eu percebi, foi isso. Eu falei, caramba, mas porra, tirando o primeiro filme, os outros dois, ele é muito também, tipo, participante, ele é o herói, mas meio que coadjuvante. Todo o resto do pessoal participa tanto quanto ele, cara. É verdade, cara. E o ponto todo do filme, tanto que se você for ver... Eu gostava muito do 2, né? E eu recomendava para meus amigos, mas se você for com a expectativa de que o Mad Max vai ser o fodão no 2, você vai ficar... Apanha pra cacete também. Você vai ficar extremamente decepcionado, porque o cara ele é um cara que sabe sobreviver. Essa que é a parada dele como herói. Ele não é fodão, ele sabe sobreviver. O foco dele é sobrevivência. Mas ele tem lá no fundo o coração de ouro dele ainda, né? O cara que quer ajudar. Ele tá ajudando, e isso que é o ponto dele, ele é o cara que ajuda, ele não é o foco realmente, né? O diferencial desse 4 aí em relação aos outros, no primeiro filme, o George Miller ele dirigiu, eu acho que foi roteirista também, no segundo também uma coisa, no terceiro ele dirigiu as cenas de ação, e nesse quarto agora ele divide o roteiro com um roteirista de... O cara é desenhista e roteirista de quadrinho inglês, cara. Nossa. Um tal de Brandon McCarthy. Ele e fez desenho cara... antes do roteiro. Ele fez uma mudança, isso mostra mesmo. Porra, não só isso, ele fez antes do roteiro. Isso, cara. Os veículos, porra, essa gama de engenhocas que eu sempre falo que é o que me chama a atenção no filme, que são as soluções mecânicas que eles fazem, o design dos carros, as customizações. Esse cara tem muita influência, até porque eu tava pesquisando sobre esse cara, os trabalhos que ele fez anterior como quadrinista. Esse cara fez muito trabalho pro Juiz Dredd, cara. Oh. Ah, e o Juiz Dredd, ele é conhecido por essas juiz coisinhas. Juiz Dredd assim. Ou Dredd? O Dredd, juiz. Não. O quadrinho Dredd, Juiz Dredd, ele não é Dredd. Dredd, o filme antigo ou o filme novo? Não. É um quadrinho, porra. Ah, tá. Presta atenção, porra. Sai do Baidu aí, porra. Não, que Baidu, cara, velho? Eu tô vendo aqui o negócio que o... Tá metendo mão aí, né? Ô, porra, filho da puta, eu tô olhando o Stilt Walker aqui, os caras de perna de pau lá. Então é isso. Ao contrário do filme 3, que teve uma coparticipação na direção que meio que deu uma estragada no filme, ao meu ver. Essa parceria com esse cara é promissora, porque o do próximo filme foram os dois também que roteirizaram e co-roteirizaram o Brendan McCarthy. Eu quero dizer assim. Ele tá com maior responsabilidade. Nesse filme ninguém tava ligando antes de ver, mas agora que todo mundo viu esse próximo vai estar com uma responsabilidade imensa. Eu acho até que o 3 ele deve ter afetado muito não acreditarem nesse 4 pra lançar, né? Demorar tanto pra sair com certeza. Eles falaram, quem é o cara que quer lançar esse filme? É o George Miller. Aquele cara que fez o Pinguim? Mad Max. Não, põe Mad Max 3, aquela merda. Mas só que ele ganhou Oscar lá no filme do Pinguim, né, cara? Pois é, mas o Oriente também, que é dele também. Mas tu acha como vi que a pessoa, essa rapaziada nova, vê lá, compara o cara com o filme do Pinguim, aí que pensa em filme de ação, ia ficar, né? Tanto Pinguim, que só pra contextualizar, pessoal, é o Happy Feet, tá, gente? O Happy Feet, o 1 e o 2 é dele, Baby o Porquinho e o Porquinho Vai Pra Cidade é dele também. Cara, Olhos Lorenzo. As Bruxas de Eastwick são as que eu lembro que foram bens assim que eu vi. Porra, Bruxas de Eastwick. Ele fez Bruxas de Eastwick, isso é maneiro pra caralho. Porra, é o Jack Nicholson. É o Diabo. É isso, mas eu tava tentando lembrar o nome das atrizes. É Jack a Meryl Nicholson. Streep. Tá, não tem aquela mina lá do Family Adams, não? Não, tem a mãe. Qual a o nome mãe. Dela? Não, a não tem, Angelica é a Cher. Houston. É a Cher. É a Cher? É a Cher, caralho, a Cher. Esse filme é foda, esse filme é maneiro pra caralho, cara. A Cher, pagode. Que piada infame, nossa, cara. Caralho. Ai, velho, que bosta. Mas sim, aí a gente já fala das cenas que a gente gostou? Eu acho. Sabe o que o Morton John lembra? O quê? Beetlejuice. Isso mesmo. Caralho. Você falou o nome dele 3 vezes, ele aparece. Ele aparece. As motivações do... A motivação do Max em ajudar elas e... No final, todo mundo morrer naquela explosão. Pra não sobrar inimigo. Então, na verdade, quando tu disse... Opa, não quer dizer que eles morreram. Teve um acidente e eles ficaram pra trás. Ficaram presos. Não quer dizer que morreram, entendeu? Os carros todos empilhados num lugar só, volante voando na nossa cara. Você não sabe? O Immortal Joe pode não ter morrido? Caralho, esse morreu. Não, um pendurado em cima do carro, com a boca pra fora. Ele joga o cara no chão. Olha ali, morreu o Immortal Joe. Qual o pessoal ainda dele. É. Arranca os pedaços dele fora. Arranca os pedaços dele fora, vem um desdentado e sobe na... Mas ele não morreu não, tá? Ele volta no próximo filme. Uai, pode ser que vai aparecer um dos filhos dele falando que é ele depois. Ele possuiu o corpo do... Pô, aquele Harrison vai voltar. botar a máscara. Eu achei que ia começar aquele sentadinho lá. Abre o cartão. Eu achei, cara. Eles ficaram olhando pra ele assim, e o que a gente faz? Aí o Adão. O que a gente faz? Vocês estão olhando o que pra mim, porra? Eu nem consigo levantar sozinho. Aí o Adão olhou e falou: se eu disser que. Não consigo respirar. Vamos me jogar daqui. Quando eu tava vendo o 3, cara, eu tava achando que o Master Blaster lá era esse anãozinho daí, cara. É, eu também pensei, mas o cara depois que não tinha nada a ver. Ai, ai. Pô, mas... e o negócio é besuntam quando vão... Quando, a primeira vez que aparece o Immortal Joe, que os caras vão apresentar lá pra cidade, porra, besuntam o filho da puta de talco, não bota é talco. Uma roupinha tipo de vidro, dentro cheio de lero-lero, levando ele assim com o maior cuidado, e depois tá lá na ação, né? Capotando e andando tranquilão. Não, mas vou falar de novo, mulher. Mas ele tá tudo, cara, ele tá dirigindo lá e tal, e tá parado. Mas o que acontece é que passa um cal nele, né? Por causa que todos os... Passa um cal nele? Aquilo é cal? Não, é um cal. A pele dele é toda fedida, você olhando assim... É, você tipo vê lepra. Que tem várias machucados assim no baixo do talco. Eu acho que é talco barra. Você acha que é talco que eles falam? Aonde? Tem a cidade da gasolina, a cidade da arma, a cidade do talco. Cidade do talco. Eles passam assim, deve ser aquele velhinho cheiroso, sabe qual é que tu passa assim? Cheiro de febo, né? Tem cheiro de febo. Cheiro de febo, ele passa assim. Não, aquilo ali é Minâncora, porra. É pra pereba atrás, né? Porra, velho. Olha, mas assim, quando levantam ele, ele tinha acabado de colocar a máscara. E parece que aquela máscara ali é um respirador e tal. Respirador. E o megafone, ah, ele fala altão pro pessoal. É, assim, é tipo, a caixa de ressonância. Tipo o Bennett do Batman. Porra, e que voz foda. Isso é uma voz modulada, cara. Isso é. A voz do Immortan Joe ficou muito foda, cara. Nossa, quando ele fala com os filhos dele, caralho, que porra. Porra, cara, nossa senhora, fiquei tudo... Ele fica gritando de boca aberta também, uma barba do ar. É muito bom, cara. O pessoal falando, e aí, a gente vai continuar? Get out! Get out! Cara, Immortan Joe, cara... Sabe que eu tô feliz, né? Porque eu acabei de descobrir que vai ter uma... Lançaram mais... Graphic novels com cada um dos personagens de Mad Max. Porra, que lindo, cara. Uma do Immortan Joe, uma do Nux, uma da Furiosa e uma do Max, justamente. Que Furiosa é essa, cara? Tu não tava falando da música da Shakira, não, cara? Furiosa. É o Alfredo. Ah. Você viu onde essa parada? Porque eu tava dando uma procurada pra ver se já tinha muito tempo atrás saído algum comic na época e tudo mais. E a única parada que eu tinha achado aqui na internet, numa rápida pesquisa que eu vi... Foi no site da Vertigo que vai sair um encadernado. Vai sair, não, já saiu. Mas um é esse que eu tô falando. Não, mas é um encadernado com 65 ilustrações de arte conceitual, cara. Não, olha aqui, vou te mostrar. Mad Max. $24.99? Não, é $4.99, olha aqui. Ah, então não é o que eu tô falando, não, pô. Aqui, ó. Arte por Leandro Fernandes, escrito por Mark Sexto, Nico Lorca. Mark Sexto, Nico, atores e o argumento é do George Miller, aí, justamente. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu tô falando na Vertigo Americana. Não, mas eu tô na Vertigo Americana. Então, eu vi isso hoje. Eu também tô. Você, eu tô vendo isso agora. Você viu? É, então é $24.99 que eu tinha visto. Você viu errado, viu? É, não, beleza. Aqui, olha. Pode ser. No Brasil não sai ainda nada, não, né? Não, mas, porra, cara. Eles devem esperar sair todos juntos. Não, não deve esperar sair todos e lançar um encadernadão, acho que pô, sim. Pô, se não tiver muita coisa, a gente faz igual a gente fez com o... Qual que é o nome? Aquele quadrinho que eu traduzi, Clarice. Que você diagramou? Clarissa, porra. Clarissa. Vamos fazer, Geraldo? Vamos, fechou. Ela pode falar isso, né? Contra você. Essa parte a gente. Vocês estão falando aí. Essa aí, essa aí é só pra galera do MD. Vamos fazer? Vamos, tá bom, vocês estão dizendo. Mas essa máscara do Immortan Joe tá parecendo mais aquela do Hannibal, que trava assim, só tirar esses dentes. Eu sou mais a do Immortan Harrison, cara. Cara, Immortan Harrison ficou bom. Ficou horrível. Ficou muito bom. Eu acho, inclusive, que tem que estar na arte do... Não, tem que ficar na arte, pelo amor de Deus. Cara, que foda. Imagina só o Harrison lá na frente. Cara, isso vai atrair download. O que eu acho legal é que o Immortan, ele escolhe quem vai ficar perto dele, sabe? É, aí, tipo assim, os filhos dele mais perfeito, no caso, que é o braço direito dele, é o fortão grandão lá. Ele usa um respirador, né? Respirador. Bem engraçado. É, todos eles não, têm, por isso que é um respirador, é verdade. Ele usa um todos eles, por isso que ele queria mais um filho, por isso que ele perguntou se tava perfeito, porque todos eles tinham algum problema. Eu acho que isso é tudo congênito. Eu acho que é asma. Sim. Eu acho que é o leite das gordas lá. Eu acho que é o leite das gordas. Tomou leite azedo, é foda, dá problema. Que bosta. Não, mas sei lá, velho, você tá no mundo fudido, o cara te oferece leite de gordas, você fala assim, não tem nada, mas... É muito escroto, né, mano? Leite de gorda, cara. Tem leite de gorda e lagarto de dois cabeças, que o Max comeu cru. Ai, caralho. A gente pode passar para as cenas icônicas que a gente achou das porra, tem um monte de cena que dá pra dividir. Cara, a parte mais doida pra mim no filme de todas são as frases dos War Boys, velho. Porque pra mim é muito do caralho. I die, I live again. Isso pra mim é do cacete, velho. Porra, assim, vou pra Valhalla, tá. Porra. Witness! Isso é muito doido. Cara, posso falar minha? Pode, vai. Vai lá. Tem um monte, esse filme todo é cheio de cena foda, mas... Fala só uma, tá? Que eu mais... Caralho, babaca, né, cara? O que eu mais gosto que eu disse é que cada um tem, cada personagem tem uma cena foda assim, né? E a parte que mais se destacou pra mim foi aquela Valkyrie. No IMDb tá chamando Valkyria, aquela mina que tava pelada. Lá pra... Como não, né? Como no segundo filme também, né? Ela tá pelada lá, foi uma cena boa. E aí, quando ela tava lá lutando contra o pessoal de Mortal Kombat, ela tava, parece uma mina de faroeste, sabe qual é? Com aquela espingarda, atirando. Pode crer, montando no cavalo, e aí tipo, pau, mata um, mata do outro. Cara, isso. Porra, muito louco, tanto, cara. Quando ela morreu, eu fiquei muito, muito afetado. Aquela velha morreu, foda-se. Então, mas, aquelas vulvas lá, elas são as índias velhas, né? São, velho. Sim, as Amazonas. Ah, uma coisa que me incomodou pra caralho foi elas virarem e falarem assim, não, que essa gasolina dá pra 160 dias. Deu, que porra de gasolina que é essa? Que dá pra... É diesel. Puta que pariu. Tinha muito, velho. Cara. Não, tinha muito, mas eles tá... Meu Deus. Não, acabou o problema de gasolina, né? Do 2 pro 4, acabou. É, tipo, não, assim... elas são ladras. Elas ficam salteando lá o pessoal que passa ali pela armadilha. Né? Então... Eles botam uma mina gatíssima pelada gritando. realmente, não, realmente. Não. Passou. E qual nota você deu, Alfredo? Eu dou 10. Certo. Geraldinho falou que tua parte então é dos Warboys, ou Geraldinho? Não, não é to. É porque eu achei os Warboys icônicos, mas pode continuar. A cultura deles, né? Eu vou falar. Isso, vou falar não, mas eu não falei a cena em específico. Tá, beleza. Então prossegue aí. Vai lá, Jorginho. A cena que eu achei mais foda foi a parte quando ela descobre que não tem lugar. Aquele lugar que ela ia, aquela pessoa. A Terra Prometida não existe, né? Não existe. Isso que eu achei foda, que não, foi triste, se fosse outro, né, filme no comum. Você não, chorou? Se fosse um filme. Não. Se fosse o. Se fosse o Mad Max 3, por exemplo. Se fosse o a Batman. Pegar duas cenas. O Jorge chorou, mas a cara dele não se moveu. Ele também precisa de uma boquinha pra mostrar a tristeza. Tipo, moquinha. Ai, ai, ai. Cara, ele ficou bolado, ele não tá falando. Na verdade, eu tô esperando vocês terminarem de rir, porque eu tô rindo também, cara, só não tô rindo alto. Eu tô rindo também. Não, que eu tô falando. Bota a boquinha de riso. Achei, então, vou falar mais. Deixa eu ver o que eu falar. Não, fala. Ai, não, mais fala, não. Fala, rapaz. Não quero falar, não, José Wilker. A boquinha agora tá puxada. José Wilker já morreu, rapaz. Quem manda? Reencarnou em você agora, né? Possuiu. Ai, caraca, maluco. O barulho não é de teclado, não. Ele tava batendo um tambor aí antes da gravação e baixou o santo. Vai, moleque. Vai. Pois, se fosse outro filme igual mais. Aquele Mad Max na água, que no final tem a Terra Prometida. Fala, nesse não. Que... Chegou no lugar lá, não tem Terra Prometida nenhuma. Eles tiveram que voltar. Que O Segredo das Águas é um filme excelente. O Segredo das Águas é do da Sandy, cara. Você deve estar falando do é mesmo. Do Abismo. Não, eu tô falando. E aí é do James Cameron. Caraca, deixa o Jorge concluir da nota dele, porra. Fala, nota é 8,5. Minha nota é 8,5. Tá, porque bom. Eu não gostei dessas motivações, eu achei meio estranho. Tá, eu gostei bom. Que o Jorge falou que ele tinha só duas coisas contra o filme, ele falou 4. É que eu fui lembrando. Vai rolando, pelo amor de Deus. Demais, né? Cara, a cena que eu mais gostei é a cena que tem aquela inércia. Deu 8,5, o Jorginho deu 8,5 de nota. Eu tava rindo. É a primeira. Hã? Nada. Ele tava rindo ainda. Me não viu e tava rindo. Aquela primeira perseguição, cara. No inicial, quando ela tem o desvio, que ela tá indo pra cidade lá das armas, ou sei lá, da gasolina, sei lá o que é. Ah, o pessoal com espinho, né? Isso. Aquela cena inicial da perseguição dos caras com aqueles bastões que aponta dinamite, sei lá que porra é aquela, que tem. Aquele início de perseguição ali é sensacional. Até a parte da tempestade lá de areia, cara. Pra mim aquilo ali é sensacional. Nossa, eu dou 9,5 pra esse filme, porque eu fui reassistir ele hoje. Tudo bem que a imagem tá uma porcaria, mas quando você vê numa televisão, cara, já muda muito a experiência de. Que é você ver esse filme no cinema, cara. perde um pouco do brilho. Mas o filme é sensacional, cara. Ô, Jorge, então você tá, Jorge, você viu Interestelar no cinema? É, você tá tirando nota porque tá, viu na, na tela. Porque tu viu Pirata, é isso que tu tá dizendo mesmo? Não, vi. Não, peraí, Jorge, você viu no cinema? Vi. Mas era 3D? Não. Ah, então, deixa. Continua. Só isso, eu dou 9,5 porque é legendado, eu dou o que eu quiser. O Orlando tirou meio ponto porque a cópia pirata dele tava ruim. Não, eu assisti no cinema, cara. Eu é porque um cara levantou no meio das. Porque ninguém chorou quando o Immortal Joe morreu. É isso, cara. Só o Luke se ficou. Vai, vai. Cara, a cena da tempestade. Cena da tempestade é linda demais, cara. Eu queria pendurar um quadro, sabe? Puta, pode crer. 12 assim. Seria foda. Um post porra, só dessa e aquela, cena. Aquela cena em looping. Do início ao fim dela, ela repetindo. Cara, que cena linda, cara. Linda demais, cara. Putz. Ah, cara, o filme é nota 10, cara. O filme é nota 10. Porra, não tem... Ó, não tem história, a história é bem simples, a história justifica a ação, diálogo também, só quando necessário, entendeu? Os personagens fazem, eles não precisam falar, entendeu? Eles têm que fazer, é um mundo que exige ações e não falas eloquentes e tal. Cara, o filme, ele vai direto ao ponto, muito legal. Porra, é 10. Cara, eu tô vendo, tipo assim, no quarto do Henry um gif gigante dessa cena. Eu também, e eu cara. Eu tô vendo um gif gigante no quarto do Alfredo da mulher parando o sexo dela no segundo filme do Mad Max, sabe? Mostrando a churanha, tipo... Salve essa foto, tá de sacanagem comigo. Que bosta. Eu acho que ela vai ser meu novo papel de parede aqui. Rapidinho, eu só queria abrir umas aspas aqui pra botar uma informação irrelevante do Harrison que ele pediu pra colocar. Ele mandou lá no chat do Alta Cúpula. Eu não vou falar tudo que ele pediu pra falar, porque é muita coisa. É, Alta Cúpula existe? Existe. Hã? Não? Hã? Cúpula? O que você tá falando? Isso vai ser editado. O Harrison pediu pra fazer. Harrison, da próxima vez você participa até mais tarde, aí você fala o que você queria falar, tá bom? É só me falar que o cara, o Nix, é o cara do X-Men. Ele foi pegando um monte de gente que é dos X-Men. Só ele que agora não soube disso? É, não. Ele quis falar que um monte de gente que tá ali é dos X-Men. Mas tudo bem. Só isso, é isso que ele queria falar. Puta que pariu. Quem quer saber? Desculpa interromper aí agora a sua hora de brilhar, Geraldinho, pra falar isso. Não, isso foi maravilhoso. Pra mim, a cena mais legal que tem... É quando tá indo aquele cara, o caminhão vai lá, atola, aí o Mad Max, ele tá tentando atirar na luz do cara e ele não tá conseguindo. A mulher para do lado dele e fica parada, assim, esperando. Aí ele, porra, tipo assim, vai dar arma pra ela e ela não tem um braço. Pega, ela vai lá e dá um tiro só e acerta, cega o cara e fode tudo, fraga. E é mais foda que ela usa ele como apoio, né? É, usa ele como apoio e deixa ele meio cego. E era a última bala, era a última bala. É, não, aquela cena pra mim foi do caralho, velho, porra. É, a menina que tava guardando a munição, ela começa a contar, né, quando... Cara, uma coisa que a gente não falou, velho, o guitarrista... Puta que pariu! Cara, que personagem foda demais, cara. Bem que você lembrou, Geraldo. Falta revista sobre ele, na verdade. Cara, a gente tem que fazer uma parte só desse cara e dos caras do Olodum. Que o Alfredo tinha falado. Slipknot. Aquele ali é o carro de carnaval, seria o carro de carnaval Rock in Rio, né? Que mistura o Olodum com o Slipknot. Cara, é muito foda porque ele apanha do Max... E o Max começa a brigar com o cara atrás dele e ele não para de tocar a guitarra. Ele continua. Não, porra, o foda da trilha sonora, cara. Quando o guitarrista, ele solta a guitarra, o som da guitarra no som do filme para, não tem mais, não tem guitarra. Quando ele pega na guitarra, o som da guitarra na trilha sonora volta, cara. É muito demais, não, cara. É do muito... caralho, velho. E tipo assim, na hora que aparece, tipo assim, um sonzão lá gigante e ele tocando, aí eu ouvi uma mulher falando com um cara, tipo assim, mas pra que é isso dele? Cala a boca. Tipo, eu pensei a mesma coisa. E a pessoa falou a mesma coisa, que ela falou, gente, que coisa idiota. Eu falei, Priscila, que coisa idiota o quê, porra? Cala a boca. Imagina, porra, daí eu digo que... piscando ali, cara. Na hora que ele apareceu, eu falei assim, cara, como ninguém nunca teve essa ideia, sabe? Não, sabe o que isso me lembrou? Aquele jogo do 360, chama Brutal Legend. Cara, o cara fica tocando guitarra e matando os monstros. É do caralho, tipo. Cara, é muito bom porque sai a máscara do cara, ele não tem olho e ele começa a mostrar a língua e tocar a guitarra, velho. Como assim, cara? Cara, isso é muito doido, sério. Não, e a música não, filme é insano. Excelente, velho. Excelente. Insano mesmo, cara. Essa é a melhor palavra pra... E o pessoal... a melhor trilha dos filmes. Cara, É a única que eu reparei a trilha, cara. Eu essa é a da cúpula não, do trovão. A do 2 e do 3. Por que será que é reparou da... Vocês não têm sensibilidade nenhuma artística. Mas o Henry reparou do primeiro, porque ele disse que tinha... É, a do primeiro é muito bom, é muito boa. A do segundo filme eu não... Cara, eu gosto muito quando ele fala assim, com esse tom. É minha opinião. Não se intimida, né? O mais legal é que o cara... Confiança é o segredo do sucesso. Caraca, eu ouvi o Zé Vilker agora, sério. O ator, ele não tava tocando a música que tava tocando na Tem que botar ele no banner, tem que botar o José Vilker no banner, cara. Caralho. O espírito dele. Com a cara botar ele quase transparente. Com a cara do... Tanta coisa que eu tenho que botar nisso aí, cara. Com a boquinha do... Tipo assim, o ator que tava tocando a guitarra, ele não tava tocando a música mesmo, ele tava tocando, na verdade, Sepultura e Soundgarden. Porra, Soundgarden não, né? Puta que pariu, né? Ele tava tocando os riffs só. Aí, só que, tipo assim, os caras pegou, tirou e botou um som de verdade. Aí, tipo, cara, isso foi muito foda. Eu tinha que lembrar desse cara, porque ele é icônico. Pô, apesar... Melhor ator desse filme. O melhor ator do segundo. Da guitarra. O melhor ator do segundo filme foi o cachorro e o melhor ator desse filme foi o cara da guitarra. Minha nota pra esse filme vai ser 10, velho. Eu não vi nada de errado com esse filme. Sinceramente, eu não vi nada de errado. Só vejo coisas certas. Tipo assim, quando o filme quer me surpreender, ele. Pô, pá, eu fico, caralho, meu Deus do céu, que isso? Guitarrista, meu Deus, falou. O que vocês acharam do Tom Hardy como Mad Max no lugar do Cole? Bom, muito bom. Pô, o cara é bom, cara. O cara é muito bonito, então, velho. Ele é muito bom. Sei lá, ele fez o Mascara. Mais. Ele fez o Mascara estranho. Jorge. E tem uma cara meio dodói às vezes, é verdade. É, bonito. Ele faz uma cara assim de mongol. Ah, bonito, bonito mesmo é o Harrison dos Batutas, né? Pelo amor de Deus. Não, vou te falar que ele tava melhor com aquela máscara. Eu esperava que ele ficasse com a máscara no filme todo, cara. Eu lembro que uma menina ficou falando assim, nossa, me dá agonia, o filme inteiro com a máscara, aí na hora que ele consegue tirar me dá um alívio. Eu não senti isso. Eu não senti, eu preferi ele com a máscara. Inclusive quando ele tava a máscara gritando lá no carro. Ele tava com mais cara de mal. Ele tá com a cara do Gerard Butler. Pode crer. Não é mesmo, pode crer, eu tô vendo a foto aqui, parece o... Lembra o Gerard Butler. E outra, a máscara faz uma referência ao logo da Maserati, né? Que também é um tridente. Caralho, cara, a gente não chama o Zé Vilker à toa, velho. Não é à toa que a gente paga esse cara, né? Me dá o contato dessa mãe de santa aí pra baixar aqui também. mas tipo assim, aqui. Lobo da Maserati. Não tô achando aqui. É o Lobo, da Maserati. Lobo. É. Lobo. Apareceu aqui, Maserati 95. Venda, né? Mercado Livre. Maserati. O jogo é um tridente. Ele tá falando daquela máscara que o Tom Hardy, quando ele tá pendurado no início do filme, que ele é o saco de sangue do cara. Eu ia falar que é o mesmo carro do 007, mas é Aston Martin, então eu vou ficar calado. Corta essa parte, né, Jorge? Não, deixa eu só fazer um adendo aqui antes de vocês encerrarem o papo aí sobre Mad Max e acabar o podcast, cara. É uma das principais coisas que, tipo assim, eu não vi o 1 e o 2, eu vi, mas não lembrava. Mas o que eu lembrava, sempre que falava assim, Mad Max, era a estética que tinha nos games que eu gostava. Então, eu fiz uma lista aqui rapidinho de alguns jogos que foram inspirados no Mad Max. Posso falar rapidinho? Por favor. Vai lá. Se vocês quiserem fazer um comentário sobre algum que vocês tenham jogado. O primeiro deles, cara, foi o Mad Max pra Nintendo em 1990. O jogo é da franquia Mad Max mesmo. É bom? Cara, eu não joguei, eu vi no YouTube o vídeo do jogo, ele tem a ideia boa, cara, é um jogo de um carro, é visão isométrica, né, meio de cima assim, o carrinho lá desviando dos obstáculos, fugindo dos perseguidores dele, e em alguns momentos a visão muda pro, quando ele encosta em algum lugar, assim, que tem tipo um galpão, muda pra uma visão isométrica, ainda mais com um personagem, Ele correndo de personagem, dando tiro, pegando combustível, energia, peça pra carro e tudo mais. Parecia ser um joguinho legal, mas Nintendinho, né, cara? É. Quantas cores, né? Não tinha muito difícil, um outro, já que teve um mote parecido, que era um Outlander. Ele é de 92 e ele saiu pra Super Nintendo e Mega Drive. Ele era parecido. Tá, você tá falando de jogo, tipo, que eu vou jogar mesmo. Só pra fazer menção mesmo, pra não passar batido. Caraca. Esse eu não tenho que contar, não, mas ele tinha uma parada boa. Fala do novo que vai lançar aí pra PS4. Isso, calma, cara. Vai chegar lá. Deixa calma, onda, sua pô. Piranha. Deixa eu brigar, pô. Deixa eu brigar. Estamos em 97 ainda. O Fallout, né, que a gente falou até no último cast pós-apocalíptico. O primeiro Fallout, então, que saiu em 97, ele tinha bastante característica. Até no visual que o personagem usava, era bem roupa do Mad Max primeiro. Tinha até um cachorro que acompanhava o cara. Em 2004... Eu sempre, toda vez que eu vou jogar toda vez que eu vou jogar Fallout, eu fico só com o cachorro e boto só aquela jaqueta. Aí eu morro no meio do jogo. Outro jogo que saiu também, que esse eu joguei pra caralho, foi o Borderlands, cara. Esse saiu em 2009. Mas é, para. Um... Cara, fala. Sério, parece? Eu joguei, não achei parecido, não. Porra, que isso, cara? Uma, deserto. Segundo, carros customizáveis. Dois, aqueles personagens que vem atacar ele, às vezes no deserto. Porra, lembra pra caralho, Nux, cara. E no 2, ou melhor, no 3, ele seria aquele personagem que é tipo um magozinho das crianças lá, que parece o Nux também. Em dois... Caralho, eu achei o Twitter do guitarrista do... Por favor, divida com a gente. 2011 teve Rage e agora no final de setembro sai o filme, sai o jogo do Mad Max, que tá com um gráfico absurdo, cara. O visual de luta dele é mais ou menos do mesmo estilo do Batman, e pelo que eu vi, cara, dos trailers, parece que vai ser mais exploração do que carros em si. Vai ter carros também, mas foi o que eu menos vi. Não, vai ter perseguição, eu vi um trailer aqui. Tem até customizar o carro e fazer isso. Ele ia ter pra também PS3 e Xbox 360, mas foi cancelado temporariamente. Então em setembro só sai pra PC, PS4 e Xbox One. E daqui a 5 anos eu jogo isso aí. E vai ter uma versão pra móveis, dispositivos móveis também, que vai ser lançado pela Kaban, só que ninguém falou mais nada além disso, que vai ser feita por ela. Não tem imagem, não tem nada ainda. Eu tô preparando meu computador aqui pra rodar no mínimo, né? Esse jogo. É cinza, tudo cinza, provavelmente. Então é isso, era só fazer uma menção aos jogos aí pra não passar batido. Isso. Eu tô vendo aqui o Twitter do guitarrista e parece meu pai no Twitter. Ele faz umas piadas sem graça pra caralho aqui. Não, olha que piada do caralho, velho. Qual que é o browser favorito dos Warboys? O Chrome. Puta que pariu, né, cara? Que do caralho, velho. Esse cara é foda. E aparece ele tocando com o ukulele saindo fogo, fraga. Puta que pariu. Nossa, caralho. Não, que bosta, cara, sério. Eu tô muito decepcionado. Eu queria que ele tivesse... Desculpa, eu vou desmandar. Tocar só, cara. Não, já tô seguindo ele. De repente ele bota um vídeo no YouTube piada tocando. Boa. Piada boa, eu vou ver coxinha. Que é o próximo tema. Depois de integrar a audiência. Já tá manipulando a audiência, já. Então vamos fechar, então. Vamos lá. Bora fazer a lista, cada um diz a lista de ordem do filme e a gente fecha. Pode ser. Ó, põe o 4 em primeiro, o 4 em segundo, o 4 em terceiro e o 4 em quarto. Vai o Henry, vai Orlando. Vai o Henry, que é o Zé Vilcher. Eu falei Orlando, mas eu já não sou mais roxo. Caralho, foi mal. Cara. Fica aí no Baidu, fica. A tomada eu de Eu tô poder. No Baidu, eu tô... É. A ordem de filmes pra mim: 4, 1, 2, 3. Certo. Pra mim é 4, 2, 1, 3. Pra mim é 4, 2, 3, 1. Pra mim também: 4, 2, 3, 1. Não, ele não falou isso, não, cara. Eu falei 4, 2, 3. Foi, pô. Tá bom, foi. Ah, tá, entendi. Entendi. O Alfredo é a Imperatriz Furiosa do lembrado cast. Que bom, hein? É... O Jorge é o Immortal Joe com a boca na cara. Orlando é aquele, Orlando que... é aquele gordão do carro utilizado lá. Caralho, que... pode não, não. Eu pensei que você ia falar que eu era a gorda leiteira lá, porra. Eu ia falar isso. Oh,